Rápidos Cast. Agora. E agora, mais tarde do que nunca, tamo aí. Sempre. Pois é, Felipe. Bem-vindos, pessoal, ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP, seu host, e como sempre tô aqui com um dos co-hosts. Hoje é o Felipe. Fala, Felipe. E aí, MP? Fala, pessoal. Ô, cara, hoje é quarta-feira, a gente tá gravando, vamos torcer, né, que não tenha gols nesse jogo, vamos torcer pra um bom 0x0, bem disputado. Um jogo tranquilo. Senão esse microfone vai pegar muito palavrão aqui. vamos lá, quem quiser falar com a gente mesmo, você já sabe, né, hackdoscast@gmail.com, o Facebook e o Twitter estão aí. Felipe, por que hackdoscast? Aqui é BR. Aqui é BR, muito bem. É nóis. Mandar um salve aí pro Matheus Oliveira, que ele trocou com a gente uma foto das capinhas que ele guarda também de booster. Acho legal guardar capinha. Uhum. Né? É pra você ver como a arte evolui, sei lá, pra você fazer o ciclo das capinhas, diferentes coisas, lembrar da edição, em vez de olhar uma carta, que cartas têm acesso o tempo todo, você olha a capinha do booster e fala, porra, paguei 15 pau nessa porcaria, não veio nada. Antigamente eu guardava, depois começou a ficar ruim de espaço, aí eu parei. É, eu guardo e ponho na pasta, mas fala, viu, tá grande. Acho que a pasta de capinha tá maior do que a pasta de carta. Cansei de ficar carregando carta de rara, de limitado na pasta de troca, ninguém pega. Também. É. Mas achei legal é que é bom guardar, né, quem tiver acesso aí, guarda as capinhas de Standard Showdown. O Matheus mostrou lá de Amon Cat, Standard Showdown, e do primeiro Standard Showdown. Eu não tenho nenhuma dessas. Uhum. Eu acho que o Grilo ou alguém guardou, o Fernando talvez tenha guardado pra mim. É, eu não joguei isso aí. Eu tô ansioso pra pegar. Outro que eu adoro também é a de Mihodin Besieged, né, que tem aqueles booster de Phyrexia, booster de Mihodin. Não, ela é legal. Essa foi legal. E acho que tinha alguém lá no GP Vegas que tinha uma coleção dessas, que o cara caprichou bem, né? Ele colocou em shield, colocou numa daquelas pastinhas que acho que cabe uma ou duas cartas só por folha. Nossa, que legal. Pela foto que eu vi no Twitter, não dava pra saber se era o booster inteiro, porque ele até colocava uma etiqueta, assim, né? O ano que saiu a edição, o nome da edição e tal. Acho que era até a carta que a arte representava. Mas não dava pra saber se era o booster fechado ou só a capinha, mas... Nossa, que legal. Next level. Mas o que a gente vai falar hoje, Felipe? Algumas coisinhas, né? Principalmente vamos falar dos anúncios que tiveram aí, colocar tudo em dia. É, como eu falei semana passada com o Grilo, né? A gente vai resumir os anúncios da semana aí, mastigar tudo e dar a nossa opinião. Tivemos muitas novidades junto com os anúncios, né? E algumas coisas por fora. Vou dar uma comentada em tudo aí. Isso aí. Então vai ser uma fase principal com card de manutenção, né? É, tá, né? Nova política da Wizards, né? Verdade. Vamos chamar o teu balde, então? Bora lá. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Hora de informação, Felipe. Falar o que a gente já sabe. Eu acho que o nosso ouvinte é bem informado, já sabe algumas das coisas que a gente vai falar aqui. Então vamos dar um foco mais, sei lá, de opinião, né? No que a gente deixou como notícia mesmo. Primeira coisa, spoilers de Hora da Devastação. Quem acompanha o podcast sabe que essa edição vai ter um ou dois programas, né? Só pra ela, certo? Sim. Mas o que chamou a atenção, Felipe, até agora? Não muita coisa, pra falar a verdade. Essas edições pequenas devem ser extintas logo, hein? Eu gostei do terreninho que você paga 12 e você sacrifica um deserto e exila todas as cartas de todos os cemitérios. Pois é, eles estão fazendo... E esse terreno é um deserto, né? É um deserto também, você pode sacrificar ele mesmo. Eles estão fazendo uma mais... Pois é, tô fazendo mais coisas com desertos, né? Se você tem deserto em jogo, no cemitério, a criatura faz alguma coisa, interessante. É interessante, tem um desertinho legalzinho até, não lembro, mas tinha um ou dois que faziam uns efeitinhos legais no Yamon Cat. Deixa eu ver um spoiler em português de terreno, se tem. Né? Só tem esse terreno que você falou, que inclusive é raro, viu? O território dos necrófagos. Isso, no, aqui em Hora da Devastação só tem ele e tem o aquele que você exila um card de terreno no cemitério, ele vira um 3-4 e paga 2 manas. Ah, é, então, e ele é raro também, é. Isso, são os 2 raros e o resto é aquele ciclo comum de deserto que entra virado. Cara, esse eu também gostei. É, pro ouvinte que não sabe, tem um ciclo que é deserto do, aí tem o sobrenome do deus, sobrenome entre aspas, né, o adjetivo do deus. Isso. Então, deserto do fervente, é da Razorete, então já era vermelha e tal. Esses terrenos são terrenos desertos comuns e entre tipo virados, adicionam uma de uma cor só, né, e tem reciclar por uma e uma da cor. Isso. Eu acho que isso vai ter algum impacto em Pauper, em Commander Monocolor. Eu adoro esses terrenos, assim, eles são muito baratos e são bons de late game pra você reciclar. Como é que a gente tá tapado, né, meu? Duas manas pra reciclar. Agora você tem 3 opções, né, Felipe? Ou melhor, 12 terrenos, se você joga Pauper, por exemplo, Mono Red, vai. Você tem o que recicla por uma vermelha, você tem o que recicla por 2 incolores, ou genéricas, e você tem esse deserto agora, que fica por uma e uma vermelha. Mas entra tudo tapado, né? Não é legal. Entra tudo tapado. É, essa parte não é legal, mas é o preço que você paga, né? É, 12 é demais, né? Eu curti, dá pra chamar deserto de mecânica, né, nessa edição, tá bem mais dá, presente. Nessa edição dá sim, dá sim. Vamos falar de mecânica que vai voltar, então. Reciclar vai voltar, né? Que bom, já falamos aqui dos terrenos. Tem outras cartas. Você viu alguma carta que, quando você recicla ou descarta uma carta, faz alguma coisa? Não que eu lembre, na verdade. Por enquanto, nenhuma me chamou atenção ainda também. Não tô lembrado. Não, acho que não. Mas reciclar tá de volta. Eternalizar foi revelado o que faz também. Eternalizar é um embalsamar que sempre volta um bicho zumbi preto 4-4. Isso. Mas mantém as habilidades originais da criatura. É interessante, né? Ele muda a cor, antes era branco, né? Agora virou preto. Agora virou 4-4. Antes era um servo das pessoas, agora pelo jeito é um servo de Nicol Bolas que tá voltando, né? Interessante. Parece que são os campeões, né? Talvez. Eles assim. Não sei como é que. Esqueci como eles falam. Eles são levados pro lugar onde o Nicol estava. Ah, os que passam pelo. Eu não tô acompanhando o lore ainda, né? Tô ansioso para ver, parece interessante. Mas Eternalizar tá sempre presente em criaturas menores que 4-4, para melhorar, né? Fazer algum sentido você pagar o custo. Então vamos dar um exemplo aqui do gatinho que a gente falou na outra semana. O Saltador Adornado, né? E não é gato, é felino. É o ciclo em... A guilda... A tribo em inglês é cat, mas em português é felino mesmo, né? Se não me engano é isso mesmo. O Lorde é de felinos também? Deixa eu procurar aqui, Regal Caracal. Mas, se não me engano é isso mesmo. Regal, a gente não tem gato. Caracal Regio. É felino isso mesmo. Todos os felinos têm a... Bom, o Saltador Adornado é um gato raro, um felino. Uma e uma branca, um golpe duplo. Porcaria. Golpe duplo não presta, cara. E ele é raro. Ele destrói o booster alvo quando entra em jogo ainda. É complicado. Mas talvez tenha se tiver um tribal de gatos, não vai ser estrago o booster alvo. Dois golpe duplo. Mas se você tiver o Lorde na mesa, grande coisa, cara. Tem 2 Lordes, cara. Tem outro Lorde de gatinho. Ah, é? Nessa edição? 5 humanas. Não, na outra. Não, na outra tem 5 humanas. Ah, então. Pra um tribal, são 2 gatos. São 2 Lordes na mesma edição. Tem o Regal Caracal, que põe 2 fichas. Isso. Qual outro Lorde? O verdinho. O verdinho dessa edição? É verdade, tem um verdinho. Eu esqueci o nome dele, é o Soberano, alguma coisa. Soberano do Orgulho, tá aqui, mas o Saltador do Ornado, então 2 manas, um golpe duplo. Mas ele tem Eternalizar por 3 e 2 brancas. Não, ele não dá Lorde, né? Ele só põe mais gato. Ah, então você cagou agora, hein? Pô, Felipe, você não tá acompanhando spoiler, cara? Ele só põe mais gato, é verdade. Eu tô enchendo o saco, porque foi fogo, né? A gente viu tudo meio que de última hora. Esse gato que eu tô falando, Felipe, ele é uma promo. Ele é uma promo de Game Day, isso. Ele é full art e o texto dele não tem a explicação de Eternalizar, né? Então você pode pagar quando ele estiver no cemitério, né? Você pode pagar 3 e 2 brancas e voltar um bicho 4-4 com um golpe duplo pro jogo. 4-4 com golpe duplo por 5 manas é bom. É bom. É legal que... São criaturinhas... Eu não gosto, por exemplo, do custo mais caro, né? O Tem um, acho que é 4 manas, 2, 3 vigilância. É, eu não gosto muito porque aí, tipo, ele já entra mais pro late game. Agora esse que você entra no comecinho pra dar uma segurada, depois pra um bicho grande no mais pro final do jogo, eu acho bem interessante. A princípio parece uma carta ruim, mas o fato dela ser rara, tá, assim, dá assim de luzinha, assim, talvez. Ah, é que imagina você com um deck desse, você segura o jogo no começo com essa porcariazinha. Depois só monstro. Duas, né? Como se fosse duas manas 2-2. Só que sem. Só que vai pro cemitério. Aí você pega essa mesma carta que você trocou no começo, no final vira um 4-4 Double Strike. É. Porque, tipo, um Double Strike é 90% das vezes vai ser igual um Grizzly Bear, né? É, eu prefiro pensar numa criatura 2-1 em vez de 2-2. É, pode ser. É. Ela troca assim. É, mas e de qualquer forma é vantagem de carta. Qualquer um que tenha jogado limitado de Amon Cat sabe que essas criaturas com embalsamar são vantagem de carta, né? Ela é duas cartas em uma, praticamente. Você tem que gastar manas, às vezes você perde um turno inteiro e tal, mas enfim. É, vamos continuar então. Consequência volta, Felipe. Consequência volta. É, tem umas cartinhas de. Tem cartinha rara de consequência, né? Tem, acho que duas saíram, isso? Eu acho que até agora saíram duas. A que está em português aqui que eu estou vendo é Reduzir e Pó. Reduzir é uma e uma preta. Feitiço raro. Coloque um marcador -1/-1 em cada uma de até duas criaturas alvo. Tá? É, você não pode colocar dois marcadores na mesma. Tá? E Pó. Consequência, né? 3 e uma branca. Também é feitiço. E exile qualquer número de criaturas alvo que tenha marcadores -1/-1 nelas. Tem mais duas raras, então são três. Então, talvez seja um ciclo, né? De é aquela uma mana Scry 3. Ah, eu vi isso. Aí você paga 5, né? Uma mana Scry 3 azul. Aí isso. Você paga 5 na parte verde e isso. Olha o topo. Se for bicho, você põe em jogo. Isso. É, eu sei. É, ou você compra, mas acho que eu não gostei muito. Eu não achei meio estranha, né? Porque. É estranho. Se você não usar no mesmo turno, é meio. Né? O que eu gostei, é, assim, saindo um pouco da parte exclusiva de mecânicas e tal, é, entrando mais para as cartas que talvez vejam o jogo. É, lembra que há um tempo atrás, não lembro se foi em Origins ou em M alguma coisa. Acho que foi num core set antes de Origins, que a Wizards fez um ciclo de hate de color da mesma cor. Uhum. O preto acho que era uma mana, se era a criatura alvo preta. É esse? Acho, não lembro, mas lembro do ciclo. É, agora voltou, né? É, e a derrota de cada Planinauta. Então tem derrota de Gideon, derrota de Jace, derrota de Liliana. E esse é o nome da carta, né? É legal. Eu achei bem bizarro, viu? São feitiços incomuns. Deixa eu ver o que eu mais curti aqui. Cara, o verde é tenso, destrói terreno, né? Ó, derrota de Nissa, 2 e 1 verde feitiço. Destrói a floresta, encantamento verde ou... Planinauta verde alvo. Se for uma Nissa, você compra uma carta. Assim, todos eles são nessa vibe, né, Felipe? Você extrai alguma coisa daquela cor. E se por acaso for um Planinauta com aquele nome, você tem um bônus. É estranho, né? O azul é reprint estritamente melhor de Gainsay. Gainsay é 1 e 1 azul, anula mágica azul alvo. Esse, além de anular mágica azul alvo, se for um Planinauta do tipo Jace, você ganha 2 de vida. É, desculpa, você dá a vidência 2. Não sei de onde eu tirei ganhar 2 de vida. Não tem nada a ver com o azul. Eu achei bem estranho se fizerem coisa assim no, na coleção. Ah, sabe o que tá de volta também? Exaurir. É verdade, tem aquele anjinho legal que não parece tão bom assim. Talvez depois... O branco? É, o branco de 4 manas, anjo da condenação, é isso? Anjo da condenação, isso... É, duas, vigilância, fly, né? 2 e 2 brancas. Isso. Ele tá aí na parte em português? Não, acho que não. Não. É. 2 e 2 brancas, 3-3, voa vigilância. Paga 2 e 1 branca, vira, blink uma permanente. Não, é uma outra criatura alvo. Isso. É, até o final do turno, né? No final do turno ela volta. Tá bom. Isso. Ou 2 e 1 branca, vira... E exalta ele, né? Exaure ele, perdão. Exato. Porque agora as criaturas com exaurir, você. Acho que nem todas. Acho que não vi nenhuma que ataca ainda. Elas têm uma habilidade de exaurir que quando você usa uma habilidade ativada para tapar ela, né? Então você paga, no caso desse anjo, duas, uma branca, vira e exaure, ou seja, ele não desvira no próximo turno, e você exila uma criatura alvo até ele sair de jogo. É uma rara, não é mítica, né? Deve ser uma das bombas de limitado da edição. Isso, ela morre para todos os removals, por isso que o impacto dela no T2, por enquanto, não deve ser tão legal. É. Mas é interessante, cada dois turnos você tira uma... A cada dois turnos você bate três e tira uma criatura do oponente. É. E a habilidade nova também é afligir, nós não falamos, né, Felipe? Não. Você... Afligir, o que faz? É, toda vez que a criatura é bloqueada, ela causa dano, né? Ou é quando ataca, eu não lembro. Olha a memória. Não será quando ela é bloqueada ou é sempre que ataca? Afligir. Toda vez que essa criatura se torna bloqueada, o jogador faz alguma... perde um tanto de vida, né? Que é igual afligir tanto. É o número de afligir. Você acha que é uma daquelas Punisher Mechanics? Não sei. Porque o jogador... O teu oponente vai ter a decisão final, né, Felipe? Então, no fim das contas, você paga por uma carta, paga pra ter habilidade, só que o teu oponente é que vai escolher qual... vai escolher o melhor resultado pra ele, né? Ou seja, o menos ruim pra ele. Sim, mas é... Deixa eu ver o Nereb e o Eterno, por exemplo, pra ter uma ideia. É uma mítica, vai. Um zumbi minotauro lendário. Isso, se você olha ele... Olha lá, 5 manas, né? 3 e 2 vermelhas, 4 e 6. Afligir 3. Ou seja, você ataca com ele, o oponente ou toma 4, ou bloqueia e ainda toma 3 em cima. Né? É, lembrando que afligir, se você bloquear com mais de uma criatura, afligir só triga uma vez. Né? Isso, que é o ato de ficar bloqueado. É o ato de ser bloqueado, é isso. E diz assim, no início da sua fase principal pós-combate, adicione uma mana vermelha à sua reserva de mana para cada um ponto de vida que seus oponentes perderam esse turno. Então, por exemplo, 5 manas, 4, 6, e que você... Você ganha entre 3 e 4 manas por turno? É ok. Não pro tipo 2, né? Não tipo 2 em que você tem os titãs e tal. Tem pode ser um finisher de Big Head. Você garante 3 de dano no final, entendeu? É verdade. 5 manas. 5 manas geralmente vai no finisher. É que ele não tem haste, então é meio complicado. Acho que não. Mas. É. Como se a criatura tivesse que atropelar, manas, né, cara? Porque não adianta bloquear. Oponente toma dano. Eu acho que essa habilidade, Felipe, ela lembra tributo também. É uma habilidade que vai premiar muito bem jogadores experientes no limitado, falando aqui do pré-release para quem for jogar. E ela vai punir severamente jogadores inexperientes que não pensarem a respeito, porque ela te obriga a extrapolar, né? A pensar não somente se a tua... você que está escolhendo bloquear ou não, né? Ela te obriga a pensar se a tua decisão vai ser interessante agora e no futuro também, ou se você só pensar no momento, você vai estar fazendo alguma coisa errada. É que eu só vi duas dessa carta, né? Que eu lembro, assim, de cabeça. E as duas são ok, assim. Mas então, a habilidade em si faz isso, né, cara? Porque se você fizer... Você tem que pensar muito bem se você quer... comprometer às vezes vantagem de carta trocando um removal ou dois bichos no bicho que tem afligir ou começar a tomar dano de ataque dele, porque a vontade é não bloquear, porque se você bloquear você no mínimo vai trocar com o bicho do oponente, uhum, e ainda vai tomar algum dano do afligir. Isso. Então te faz pensar em quanto tempo você vai deixar essa criatura em jogo, não é mesmo? Talvez para os jogadores que sejam mais acostumados e ambientados em Amonkhet, com esse limitado meio bizarro, né, de muita criatura atacando, um limitado rápido também, com exaurir e tal, eles estejam mais preparados. Mas para quem só joga casualmente, são decisões complicadas. A princípio não são, mas elas são. Precisa ver o tipo de carta que vai ser. Que nem o Nihabs, você vai querer trocar, né? Porque de qualquer jeito o efeito dele de legal de afligir já vai estar lá, o cara vai ganhar. Se você tomar 3 ou 4 é meio que, né? É verdade. Agora o outro que se ele não for bloqueado, que pode castar uma instante ou só acertar sua mão, já é um pouco mais complicado. É verdade. Que ele é 1/4, ele dá um de dano e você pode fazer uma mágica de graça, ou você toma 4 de dano. Verdade. Esse aí já é mais complicado, então acho que depende muito do estilo de carta que eles fizerem, né? Mas tem potencial, assim, pra pessoal jogar bem errado, mas... É. É verdade, é... Tem algumas cartinhas interessantes aqui também. Parece que vai ser um ciclo de última misericórdia dos deuses, né? Nós tínhamos visto a preta do Bontu, né? Bontu's Last, o quê? Reckoning, é isso? Isso, Reckoning. É. Agora tem a da Alquetra também, né? Em português, Última Misericórdia. É o mesmo custo, uma e duas brancas, feitiço raro. Seu total de pontos de vida torna-se igual ao inicial. E seus terrenos não desviram. É estranho, é complicado. Não, acho que a primeira coisa que você pensa assim é: ah, vou ganhar 19 de vida contra o Burn no Modern. É, esse é o melhor dos casos, né? Ele pode ter Skullcrack, aí você. Você yeah. Perdeu. É. Bom, vamos só ver o que sai nas outras cores, né? Por enquanto nós só temos a branca e a preta. Mas tem uma outra carta branca que me chamou a atenção, Felipe. E acho que o tipo 2 de vez em quando precisa da presença de uma carta dessa. É uma cólera de tudo, né? É hora da revelação. 3 e 3 vermelhas, 6 manas feitiço raro, destrói todas as permanentes que não sejam terrenos. É branco, né? É branco. Né? Tem um... Ou vermelho, eu acho, mas aqui. Tem um flavor text ali dizendo que custa 3 a menos se no campo de batalha tiver 10 ou mais permanentes que não sejam terrenos. Então isso é pra Commander. Por algum motivo você ainda não perdeu. Ou você não ganhou, né? Tá ali com 15 fichas em jogo e não ganhou. Alguma coisa estranha. Essa carta parece interessante, é importante que tenha isso. O custo de Planar Cleansing, não é? É Planar Cleansing, isso mesmo. É o mesmo custo, né? É o mesmo custo. Tem mais alguma carta que chamou a atenção, Felipe, do spoiler? Acho que o Solenidade é interessante falar. Fala aí, então. Que os jogadores não podem ganhar marcadores e marcadores não podem ser colocados nem criaturas, nem encantamentos, nem land, nem terrenos, nem artefatos. Ah, encantamento branco raro que custa 2 e uma branca. Exato. Então os jogadores não podem ganhar marcadores, ou seja, tchau Infect. Energia. Seu oponente não pode ganhar energia, nem você, né? E experiência também, para quem joga em comando. Acho que é só isso, né? E só esses três, por enquanto. E marcadores não podem ser colocados em artefatos, criaturas, encantamentos ou terrenos. Quer dizer, Planalta pode. Planalta pode. E comba como se fosse a Meliga também, né? Se você tiver um Sack Outlet e o Kitchen Finks, isso aí na mesa, pronto, combo. Vida infinita. Tá? Isso, e... Deixa eu ver o que mais. No Cálice vira zero. É verdade. Qualquer coisa que diz entra em jogo com X marcadores, como a balista, né? As regras do jogo dizem primeiro entra em jogo, depois você coloca marcadores. Isso. Como a Solenidade diz que marcadores não podem ser colocados, mata esse tipo de carta também. É um hit interessante. Isso, é comba com o Merit Lage também. Ah, o Merit Lage. Só que 3 manas, acho que no máximo chega em Modern. A 3 manas não vai invadir outro formato, não. Eu não acho. Ah, mas é mais uma opção de combo pra algumas coisas, então é legal lembrar deles, né? Sim, sim. Importante. Tá vendo bastante combos, gente. Eu não lembro mais agora. É. E tem mais uma que acho que a gente já comentou, acho, não sei. O quê? Aquele de 4 manas que deixa jogar carta do cemitério, ou lenda do cemitério, bichinho. Ah, sim, 3 manas verde, né? O Crisol dos Mundos. Isso, acho que é 3 genéricas e uma verde. Crisol dos Mundos on my stick. Tem mais 3 deuses, nós sabemos 2 agora, por enquanto, né? Os deuses são combinações de 2 cores de Grixis, porque Nicol Bolas, né? Exato. Tem um deus gafanhoto. O xodós deles. Deus gafanhoto, deus escorpião. Não vejo potencial tipo 2, nem pro Deus Escorpião, pelo menos por enquanto, antes da rotação, mas. O Gafanhoto tem gente falando que pode jogar, né? Vamos falar do Gafanhoto então. É 4, uma vermelha e uma azul. Isso. 4-4. Criatura lendária Deus. Voa, né? 4-4 voar. Toda vez que você compra um card, você cria uma ficha 1, voa e ímpeto. Você pode pagar 2, uma vermelha e uma verde, para comprar uma carta e descartar uma. Você dá um loot. E diz assim, quando ele morre, você devolve ele para sua mão no início da próxima etapa final. Exatamente. Então, primeira coisa, né? Deus. Os deuses de Teros eram indestrutíveis e de vez em quando não eram criaturas. os deuses de Amonkhet, os normais lá, eles de vez em quando... São criaturas. São criaturas, são indestrutíveis, mas não podiam atacar ou bloquear muitas vezes, né? Isso. Esse aqui é uma criatura normal, sim. Não tem por que ser um deus. Uma coisa comum a esses deuses, a única coisa comum a eles, além do tipo, né, é que quando eles morrem, você devolve eles para sua mão no início da próxima etapa final. Isso, esse é o coisa dele, ele sempre tá de volta. É o tipo de imortalidade deles. Isso, né? Pra ser praga. Que é interessante em Commander, porque se você no Magic Online lá lembrar, né, de colocar cemitério em vez de... cemitério em vez de zona de comando, aí essa habilidade vai trigar e você nunca mais vai precisar pagar o custo completo de... O imposto lá do Commander, né? A coisa legal que eles falaram é que os três deuses vão combar entre si. Ah, é? Falaram isso? É, não combar, né? Vão interagir. É, porque já tem, ó, por exemplo, você coloca o... toda vez que você coloca uma criatura com menos, um marcador menos um, menos um, morre, você compra uma carta. Isso, o deus do escorpião. Isso, aí você coloca, você paga três manas, coloca o marcador numa fichinha que você fez lá, dá um draw, faz outra fichinha. Nossa. Então, tipo... Não, mas aí eles interagem e aí o outro vai interagir com eles também. Ah, se dá... É interessante, dá, não que seja quebrado, mas é legal. É, tem alguma coisa a ver, legal. Felipe, saíram... Ah, só uma coisa também interessante, né? Um pouquinho de flavor aqui. Aquelas cartas com marcador de brick, de tijolo, não fizeram nada ainda, né? Tipo dois. Acho que nem no pré-release. Mas interessante que a Monkhet você colocava marcadores de tijolo e depois o artefato melhorava, você construía um monumento. Aqui, você tem monumentos completos que entram com três marcadores de tijolo e você vai usando as habilidades ativadas e tirando esses marcadores. Porque agora é a hora da devastação, é a hora dos monumentos serem destruídos. Exatamente. É, lembra um pouco o segundo bloco de Mirrodin, né? Que você tinha aqueles marcadores de carga. One of the many. By force of will. Forged by might. Driven by fire. Born by death. To rise eternal. Mais alguma carta te chamou atenção? Acho que não. Não saiu tanta coisa assim. Saíram os planaltas daqueles Planeswalker decks, né? Que, deixa eu ver, tem um bolas de 8 manas aqui. Isso. Eu gostei da imagem. Não vou falar o que faz, né? Mas a Anissa é interessante porque é o seguinte, a gente comentou da Samut, né? Se você tem um deck modern de... como é que é o nome daquilo? Que dobra o marcador de tudo. Dublin Season, isso. Você pode baixar essa multi e procurar dois planinautas ou criaturas e colocar em jogo. Né? Então você pode ficar conectando Samutes e tal, e aí fazer alguma coisa mais roubada. Uhum. E aí ganhar o jogo em um turno só. Bom, a Nissa pode ser uma das peças desse deck, essa Nissa aqui de Planeswalker Deck, porque ela custa 7 manas, né, 5 e 2 verdes, mas a ultimate dela, 5 marcadores. E aí tem um ultimate, menos 10, você olha as 10 cartas do topo e pode colocar qualquer número de criaturas ou terrenos deles no campo de batalha. Uhum. É forte. É, pode ser então uma das peças para um deckzinho brincadeira aí em Modern. Mas eu não sei, porque, sei lá, se for brincar de Samut com Planinauta, você vai ter muito Planinauta. Eu prefiro. Mas você vai ter pouca criatura e a Nissa só põe criatura. Criatura e terreno. É. Ah, sim, mas... A não ser que você ponha vários terrenos, criatura e utilities, você meio que tanto faz, né? Terreno. Eu prefiro ficar conectando Samut. Tanto faz entre aspas, né? Você vai filtrar o deck, mas... Tem tanto Planinauta pra escolher, cara. Né? Bom, é interessante, mas... Aí você compra a Nissa e se ferra, né? Falando droga. Vamos mudar de plano então, Felipe. Já sabemos que a próxima edição, né, o próximo bloco é Ixalan, que sai no final do ano. Exatamente. Né? Isso, já sabemos até mais ou menos o tema, né, a Chavrasca lá em alto mar. Exatamente. Mas o que aconteceu? Dinossauros, piratas em cima de dinossauros visitando o Império Inca. É. Então, sobre isso eu quero saber uma coisa, cara. Será que eles vão dar alguma razão para serem piratas e não navegadores? Porque, tipo, Tipo, você tem pirata quando você tem comércio marítimo, aí você tem alguém que vai roubar os navios, vai fazer um comércio ilegal, coisas assim. Se colocar piratas num plano e não tiver, não pelo menos criar algum tipo de navegação normal, né? Só dizer, ah, eu sou pirata. Sou pirata, só. Não tem mais nada. Eu achei estranho porque, como eu disse, parece muito um Império Inca e tem essa coisa de desbravação do Novo Mundo em busca do Eldorado. E tudo bem, tinham piratas, mas geralmente quem chegava aqui não era pirata, né? São os colonizadores mesmo, em busca de comércio. Aí qualquer comerciante marítimo é pirata? Não sei. É, mas só pirata vem de booster, né, cara? Deve ser. Não, isso. Mas é estranho, né? Porque quem fez isso não foram piratas, né? Que foi atrás. Sim, sim. Mas você não precisa ser pirata pra ser um explorador e um aventureiro, né? Você pode ser um bandeirante, por exemplo. Sim. Que é quase a mesma coisa, mas... Você pode ser um explorador, sei lá, um navegador, né? Vamos ver se eles dão disso com uma explicação. Por que existe pirata? Ter, né? Porque eles não respeitam as leis, eles vão ser pretos e azul, talvez. Preto. Falando em tentar adivinhar o que aconteceu durante o GP Vegas, saíram leaks, né? Cara, é muito leak. A Wizards própria faz o leak dela, né? De Hora da Devastação. Depois alguém fez leak lá de Commander, com os comandos de dragão. E agora alguém tirou foto de uma folha não cortada ainda, provavelmente na própria gráfica, de míticas, de uma folha inteira, né? Isso é uma folha de impressão de raras e míticas. Parece ser todas as raras e míticas de Ixalan. Foil, né? Inclusive. Era foil, né? Parecia não foil. Juro, mas acho que era. Parecia foil pra mim. E a foto estava em má qualidade, mas a internet fez o trabalho dela e deu para decifrar uma boa parte. Nós aqui não vamos falar as cartas, né? Dá para ler muita coisa, mas nós não vamos falar por dois motivos. Primeiro, tempo. Segundo, que falta muito tempo para sair com Salam. Faltam 4 meses. É, não é legal, né? Deixa o... Quem quer vai atrás. Ah, na hora... Não é legal, né? E eu... Quebra o hype, né? É, então a coleção é... Vai ter hora apropriada para falar de Ixalan, e não é agora. Mas eu acho importante a gente falar o que já sabemos sobre o que pode afetar mercado, né, Felipe? Quem sabe as pessoas hoje estão procurando alguma carta ou tem alguma dessas cartas na pasta e podem ser afetadas por isso. Então, eu separei aqui duas coisas que eu acho importante as pessoas saberem. Primeiro, é a volta das Checklands aliadas. Você lembra o nome em português dessas coisas? De todas elas? Não, de alguma. Uma ou outra. Sun Petal Grove. Não. Tem inglês. Bosque do Pétalo Solar. Dragon Skull Summit. Não sei lá. Bosque da Caveira do Dragão? Não, não era. Ah, não era não. Bosque. Caveira do Dragão. Nossa, não lembro mesmo. Bosque Rakdos, não, cara. Não tem bosque na nossa guild. Mas não é. Tem charco. Pode ser charco. Não, mas não era charco, não. Pico. Pico, pode ser pico. É, acho que é pico Summit, né? É, acho que é pico. Mas, enfim, são as checklands. É, forte glacial. Isso. São as checklands aliadas, elas voltarão em Ixalan, voltarão ao tipo 2 e provavelmente serão terrenos protagonistas aí. Porque o que acontece? Nós vamos perder 2 ciclos raros de terrenos, né? Os duais de batalha, do bloco de batalha por Zendikar. Os duais que são de cores. São de cores o quê? Amigas ou inimigas os duais? De qual? De Batalha por Zendikar. São aliados, né? Acho que aliado. São aliados, isso. E tem os duais de sombras em Innistrad também. Tem aquele ciclo inimiga. A inimiga, isso. E tem um ciclo de terreno de Mainlands lá também, de Batalha por Zendikar. E a gente vai ganhar um ciclo só, que é esse aí, né? Então, ele deve ser protagonista, pelo menos, nesses primeiros 3 meses. Então, quem tiver eles guardados, saiba que deve ter uma procura aí por eles. Outra carta... Isso aí não vai ser caro, ele não está caro e não vai ser... Eles estão na faixa de 10 reais agora. Nossa, se barato. Saírem mesmo, provavelmente vai baixar mais um pouco. Beleza, bem lembrado. E outra coisa que eu acho que deve afetar aí é que vai sair uma Pitting Needle, não melhorada, né? Piorada. Uma Pitting Needle que custa 2 manas, só que quando entra em jogo, você olha a mão do oponente. É, eu não gostei muito, não, pela verdade. É uma carta de tipo 2, mas tem o potencial aí de travar polinautas e cartas com habilidade ativada. Então saibam que isso vai chegar em Ixalan. É que se o cara tá com o negócio na mesa ou ainda não colocou, você não pode travar. Não, se ele já tá na mesa. Não, se já tiver na mesa, pode. Não, Polinauta, não é por exemplo. Mão? Não era só o que tava na mão? Não, você não tem que nomear um card da mão. Você nomeia um card e pronto. Acho que... Deixa eu ver, peraí. É isso mesmo. É uma pitch needle, cara. Eu achei que tinha que nomear alguma coisa que tava na mão dele. Não, era horrível. Não. Você é uma pitch needle, só que você olha a mão do oponente antes de nomear a carta. Só isso. E vai ser um hit de cemitério branco também, que custa uma e uma branca. Hit bom. O set parece ter umas coisas esquisitas como vampiros brancos. É verdade. Nossa. É. Edward, por exemplo, que brilha. Não começa. Não. Não chegou nisso, né? Deixa pra lá, né? Não, mas olha só. Isso não é vampiro, não ofende. Zumbis brancos e a Moonquete. Então já temos zumbis que saíram do preto e foram pra três cores, né? Pra Esper. Agora temos vampiros brancos. E vampiros, pelo que nós lembramos, eles são vermelhos e pretos, né? Então... são vampiros que se chama, que são leais, os brancos. É, a mesma, né? Tá. Fichas de tesouro é a mesma coisa que a fichinha que o Planinauta Tesouro faz hoje. É uma ficha de artefato que você vira, sacrifica. É uma petala de lótus, né? É igual Gold, né? Gold era assim, isso. Né? Isso. Acho que sim. Dinossauro, cara. Vai ter dinossauro. Inclusive um dinossauro lendário. Vamos ter Commander de dinossauro. Quem sabe. Pirata. Vai ter pirata lendário também. Vai ter uma mecânica nova chamada Explorar. E vai ter também uma coisa que a gente não esperava tão cedo, né? Porque ela conflita com a mecânica de marcadores -1/-1 de Amonkhet. Que são marcadores -1/-1, né, Felipe? Isso é, isso é o que eu achei meio estranho. Explica pra gente o que acontece quando você coloca marcador -1/-1 em uma criatura que tem marcador -1/-1. Eles vão se cancelando até sobrar só marcadores -1/-1 ou marcadores -1/-1. Okay. Eles vão se cancelando. Okay. Eu acho que antigamente você não... mantinha os marcadores. Sim, eles mudaram isso, não lembro exatamente qual o motivo, mas... Fica mais simples. Algum combo, alguma coisa assim. Era isso. Fica mais simplesinho. Daí você não precisa ficar marcando, né? E sobre leak ainda, uma teoria que eu vi, né? Por que tanto leak recentemente? Tem gente ligando isso à baixa qualidade da impressão das cartas, né? Lembra que a gente comentou, acho que foi no penúltimo podcast, que as cartas têm vindo com uma qualidade pior, pelo que os americanos principalmente estão reclamando. Eles estão... Agora aumentou o número de gráficos, né? Então, pelo que a Wizards... Pelo que eles estão falando, a Wizards está printando mais carta, está, né, vendendo mais, tem mais produto. Então a Cartamundi, que é a empresa oficial lá que imprime, ela terceiriza, né, ela contrata horas de máquina de outros lugares. E aí você acaba realmente, uma hora ou outra, né, desleixando no controle de qualidade, inclusive no controle de sigilo do produto que você está fazendo. Eu acho que é uma explicação plausível, assim. Pode ser, não sei. É bem estranho esse leak, assim, do set inteiro nesse jeito. Eu imagino com a Iconic Masters, né? As pessoas vão pagar caro pra ir no evento da Hasbro, da Hascom, pra ter a primeira chance de olhar essas cartas antes mesmo de qualquer spoiler oficial. E já pensou se alguns dias antes sai o spoiler de... Nossa, vai perder toda a graça, né? Perde completamente a graça. Você jogar um set sem saber nada, assim, e ninguém saber nada, deve ser muito legal. É verdade. É como jogar Calcraft, né? Você não sabe os boosters que vem. Parece legal. Que mais? Tem uma coisa a falar aqui do Duos. Lembra? Semana passada a gente teve a notícia, o Duos vai acabar, né? Pelo menos o apoio ao jogo vai acabar. Não vão lançar nem Hora da Devastação no Duos. Seria a chance de... terminar o bloco de Amonkhet, de colocar a continuação da campanha de Amonkhet, né? Eu achei meio zoado isso aí, né? Podiam ter feito também isso. Pois é. Terminado o bloco. Foi uma das notícias que mais me chateou, porque eu jogo Duos, apesar de não ser um produto voltado pra mim, né? Mas eu fui. porque é de graça, né? Mas o que acontece? A cara de pau deles, né? Assim que deram a notícia, cara... Você entra no Duos e tá assim, log com a tua conta Wizards, né? Anexe a tua conta Wizards à sua conta do Duos e ganhe 2 mil de gold dentro do jogo. 2 mil de gold dá pra comprar 8 boosters e meio. Mas pra quê? Não vai sair mais coleção nova. Eu acho que é pra você transferir as coisas dessa conta pra outra e ninguém reclamar. É, pra outra. Quando sair o tal do Magic Digital Exatamente. Next, se fizerem isso... Ah, eles vão, não, eles não falaram isso. Eu não lembro de ter lido isso. Você comentou, mas eu não lembro de ter lido isso. Eu acho que não falaram nada, Felipe. Agora sabe o que é o novo produto. Então, mas aí eles iam ser como... Sei lá, eu acho que eles iam passar pra qualquer que fosse. Não achei. Tudo, óbvio, não do jeito que tá, mas... Mas o pessoal tava reclamando bastante no jogo. E tem uma comunidade pequena de youtubers de duels. Eu não acompanho, mas por curiosidade eu fui ver o que eles estavam falando, né, Felipe? E o rage deles é impressionante. Assim, o pessoal ficou putíssimo da vida. Né? É, eles se sentiram traídos e essa parte de dar 2.000 de ouro, o dinheiro do jogo, agora, que foi cancelado, é como um tapa na cara pra eles, né? O pessoal realmente empobreceu. Você vai poder pegar mais coisa da última coleção. Mais fácil, é isso. Ah, mas agora que o encanto com o jogo terminou, é uma coisa que diversos desses youtubers falaram é que eles vão parar de jogar Magic virtual. Porque eles não vão de jeito nenhum migrar para o mall e parece que tem três razões aí principais, né, que vários deles falam. Primeiro que é a interface, eles dizem que é uma porcaria, principalmente comparado com duas e assim. A grana, é muito caro jogar Magic Online comparado com duas, verdade. E o que mais me surpreendeu na reclamação deles, Felipe, é que eles dizem que o Magic Online é cheio de gente muito competitiva, que não está lá para se divertir, né? Então não ia proporcionar a diversão que o duas proporciona para eles hoje. Também, é que depende do jeito que você joga, né? Eu acho que faz algum sentido, assim, eu tenho experiência em jogar Momir Vig e Commander, for fun, sem pagar nada, né? E eu me divirto assim, eu não sei se eu tenho sorte com os oponentes, mas... Por isso que eu acho estranho, né, você tem o casual, o for fun, o... É que tem gente que vai pra essas salas pra treinar pra torneio, cara, tem gente que vai com deck, assim, dá até raiva de ver o cara... Do deck todo foil, masterpiece e tal. Você desconecta. Você tem a liberdade de fazer isso, né? Você vai pra uma sala de forfão, o cara começa com um deck de baral. Se o cara tem um deck pronto, ele pode muito bem jogar o competitivo, né? Gastar o ticket e ganhar tickets. Ah, então, aí você pega e sai fora. É, tem essa parte. Inclusive, acho que o Magic Online não conta a tua quit rate, né? Não, não sei. Acho que não, nunca me preocupei com isso, eu acho que não. Mas não, e contaria pra quê? O que eles iam fazer com isso? Ah, eu tinha impedido de entrar em algumas kills, ou na criação das kills, que você faz for fun, você... Teoricamente você tá perdendo dinheiro, então... É, isso é. Não tem pra quê, no casual é casual, e no que dá dinheiro, você sair, você tá dando dinheiro pra alguém, então ninguém vai reclamar. É, é verdade. Então por isso que eu acho que eles não se preocupam com isso. Verdade. Por fim, Felipe, eu achei uma coisa interessante que combina com o que a gente falou alguns programas atrás sobre guardar carta e limpar carta. Até o Fernando me passou pelo Skype um produto lá que desumidifica, né, o ar, sequestra a umidade do ar no armário onde você guarda a carta. Você vou sabe precisar, o nome? Não sei. Eu vou precisar disso. Eu sei que a Silica faz isso. Mas, Silica em gel, mas vou precisar desse produto. Depois aí você manda pra mim e... Tá. Não vou falar nós porque nós não somos patrocinados, então foda-se. Patrocina nós. Mas o que acontece, o Rafael Levita, grande jogador conhecido, famoso, ele postou um artigo onde, um artigo chamado Disaster, né, Desastre, na TCG Player, onde ele mostra foto, cara, uma foto até que ele postou no Twitter também, de cartas que ele encontrou numa caixa dele que ele tinha deixado há muito tempo, tinha até esquecido. Né? São decks que ele jogou campeonato, ele ganhou, cartas que ele ganhou e tal, e deixou guardado numa caixa. Pra aí, todos os como chama, os decks limitados que ele participou em torneios competitivos. Isso foi, foi durante 10 anos, cara, de 97 a 2006. Tinha carta, ou seja, tem 20 anos aí tem cartas com 20 anos aí nessa caixa, né? E ele mostrou foto lá de como elas estão hoje. Tá nojento. Complicado. Tá nojento. Dá dó. Eu tô até vendo uma caixa de Shield da Ultra Pro, aqui, aquela caixa antigona. já eu tinha uma caixa dessa, ela desintegra na mão depois de um tempo. Eu tenho uma da Deck Protector do Coringa lá, que tem um Coringa na capa. É. Mas enfim, acho interessante o pessoal ver a que estado pode chegar, né? Eu não sei se é terra ou se é traça comendo, mas ele mostrou um Armagedon não, aqui. Não, bem ali zoado. Eu acho que é mofo crescendo. Nossa, que pena, que pena. Mas é cara de mofo crescendo. Guardar carta é um problema. A gente tá falando de cartas antigas ainda, acho que o papel era pior, né? Normalmente é mais tratamento. É papel, é papelão. Então, mesmo dentro de shield, dentro de um armário, elas ficam zoadas, né? As minhas, pelo menos. Tem que pegar silicone gel que vem em remédio, essas coisas, e colocar e espalhar pelas coisas. Pra tirar a umidade, né? É. Ah, ok. Muito bem, dada a dica, vamos pro Magic Online. O que tá acontecendo essa semana? Ah, já sei. Essa semana, Felipe, se você está escutando isso, ouvinte, até dia 28 você consegue mais premiação em ligas em ligas construídas e ligas de draft. Nossa. Você vai ganhar mais treasure chests e mais, acho que mais boosters. É, mais boosters também. Que legal. Nossa. É comemoração aos 15 anos do Magic Online. Nossa, acho que hoje eu jogo um pouquinho. É. Assim, não muita coisa. Assim, onde você ganhava, por exemplo, 8 boosters e 3... É, perdão, 8 treasure chests, você vai ganhar mais um, sabe? Uhum. Aqui é alguma coisa, né? Que mais? Se você está ouvindo isso também, o Vintage Cubo já está online. Legal. Vai até o pré-release de Hora da Devastação do Magic Online. Então, o Vintage Cubo é o cubo legal, como o Grilo lembrou semana passada. O Grilo vai ficar pobre de novo? Só um adendo aqui sobre o update dessa lista. Eles tiraram os templos e colocaram outro ciclo de dual lands. Dessa vez os fast lands. É. Cara, pra mim em cubo é o seguinte, ó. Primeiro tier de dual é as duais antigas. Segundo é choque. Depois fetch. Aí, se você tiver espaço para mais de 30 terrenos duais, o próximo ciclo pra mim é mainland. Porque vai ser um ciclo que entra em jogo virado, assim. Eu não gosto de Fastland porque o cubo, assim, tem muita gente que combo, que joga de controle. É, então, tal, o templo talvez quiseram enfraquecer control e combo. Não, acho que é control e control e combo. Quiseram enfraquecer e colocaram Fastland. Se é pra entrar virado, o mainland é tão superior. Não, não só virado, né? É o. Como chama? O Scry mesmo. Não, mas mesmo assim, o main... Favorece control e combo, né? O Scry. Mainland, por outro lado, enfraquece o control. É, o Fastland deixa os águas um pouco mais rápido, né? Então, né? É. Mas enfim... Às vezes eles quiseram tentar dar uma balanceada. É, eles sempre mudam uma coisa em outra. A lista de mudança é bom, pequena dessa vez. É bom também. Tô aguardando pra ver uns streams. Um dos streamers de cubo que eu mais gostava é o Poutil. Eu não sei se ele vai continuar transmitindo, porque ele foi anunciado como membro do Play Design. Isso, acho que até há um tempo aí, acho que o GP Vegas foi o último competitivo que ele jogou, agora vai jogar, então... Mas ele vai poder fazer stream? Não sei, acho que talvez sim. Mudaram as políticas, eu lembro uma época que o Frank falou, né, que mudou... Mas agora eu não sei. Eu sei que acho que o Magic Online eles começaram a poder. Eu não lembro agora. Precisaria achar. Eu vou tentar achar aqui. A gente vai descobrir logo, porque cubo acho que é o formato preferido do Poutinho. Ele sempre faz stream de cubo. Ele não só no canal da Channel Fireball, né? No canal pessoal dele. É bem legal de ver. Ele tende a fazer decks divertidos também. Ele fala, first pick Nicobolas, Toninauta. Aí segundo pick começa a pegar os ramps e tal. É bem legal de vez em quando o filhinho dele aparece lá, enchendo o saco, aí ele pega o filho dele e fala, você tá aqui e tal, e dá tchau pra câmera. Então é bem legal. E o pessoal doa pra ele. Ele faz eles darem um pick. O filho dele dá pick. E o pessoal doa pra ele durante a stream, cara. Ah, sim, ele ganha bastante. Pô, às vezes sobe lá $50, $100, pô, parabéns, continua aí, tá? Achei legal. E, bom, enfim, é isso, vamos passar de fase? Vamos lá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Bom, os preços no T2 estão estabilizando, né? Não tem grandes mudanças, não. É claro que os spoilers de Hora da Devastação vão despertando certos interesses. Então, por exemplo, Que eu vi aqui? Cara, a Chandra tá cara, 23 dólares. Qual a... A Chandra de 4 manos. 23 dólares. Mas no tipo 2 não tem muita coisa não. Você tem alguma dica de compra, de especulação aí pra... Cartas pra guardar ou pra correr atrás, agora que o Hora da Devastação já deu sinais do que é? Não, tô bem por fora do... Eu não sei. Sinceramente, pode mudar agora? A gente fala depois das masterpieces, né, que já foram reveladas. Ah, sim. Que, quem quiser aí, às vezes é melhor pegar uma masterpiece se o preço estiver similar de uma outra fora, se você por algum motivo quiser fora. É, o pessoal gosta também, né? É, pulando pro Modern aqui, só uma carta me chamou a atenção, foi a Elastinorn. Por algum motivo ela subiu 10% em uma semana. Tá meros 26 dólares e meio. Acho que é porque parece que não tem reprint, né? As coisas. Pô, tem o reprint de juiz. É, que é igual nada, né? É, eu não contaria com isso. Eu, é, mais só de 600 dólares. Que foi, deixa eu ver. Always Dust subiu um pouquinho, subiu 10%. É, nós estamos aí há 4 meses da rotação, né? Acho que é interessante olhar as cartas que você quer passar antes delas votarem. É, então, estamos falando de 2 blocos aí, 4 edições, né? Sombras em Innistrad e Batalha por Zendikar. A primeira coisa que cai são os terrenos, né? Os dual land de Batalha por Zendikar, os mainland tem chance de manter, porque o pessoal costuma levar, carregar eles para Modern. Né? Agora, esses duais, eles vão cair bastante. Qual o dual mais caro, aliás, até agora? Putz, não sei. O GW é o hack dos... Ou é o azul e branco, eu não lembro. Mas, enfim, eu acho interessante o pessoal prestar atenção nisso, né? Que a gente está se aproximando. Chegando mais perto, a gente dá um outro alô aí para quem olhar. É o melhor de olhar, né? Isso. É, talvez. Deixa eu ver. O que vai cair? Vai cair a. Como chama? Na, coisa legal. Talvez Eldrazi volte a jogar, porque vai ter mais deserto que gera incolor, talvez. Agora, nesses últimos meses? É. Ah, não sei. Depende, cara, de mana incolor, né? O tipo do que vai vir de mana incolor. Tá tão rápido, pra mim ele tende a ficar mais difícil de jogar. Então, pode ser. Ou seja, eles vão cair, pode ser legal, porque eles jogam Legacy e Modern. A Nahiri vai cair, ela joga um pouquinho de Modern. Innistrad cai, né? Bloco inteiro cai. Ah, então. Cara, tem uma carta aqui que aumentou, olha, falando de Vintage, né, agora. De Legacy, né, na verdade. Cara, aumentou 63% e praticamente não tem reprint. É uma das minhas cartas preferidas, a Capitã Sissai. Pô, que triste, eu gosto dela. É, Capitã Sissai, ela busca lendas, né, e ela é de invasão. Ela só foi reprintada em From the Vault Legends. Nossa. E o From the Vault Legends foi um dos produtos mais odiados, né? Um dos menos comprados, ninguém queria na época. A Capitã Sissai era uma das cartas menos valiosas desse produto. Nossa. Hoje ela está 50 dólares de From the Vault. Né? A versão de invasão sem ser foil está 18 dólares em média. Cara, ninguém dava nada pra essa carta. Será que é o Dual Commander? Eu não sei. Quem joga Commander aí sabe por que ela tá tão cara? Ela não é tão popular assim no formato. Não, ela deu spike, né? Agora. É, 63% na última semana. Porra, mas ela... Então, ela deu spike. A da From the Vault, eu tô vendo aqui, só tem 4 lojas que tem a Capitã Sissai. E tá 50 dólares. Não, ela deu, ó, ela deu um spike mais do que isso, ó. No começo do mês ela tava 5 dólares. Ah, então será que é buyout? É capaz, né? É verdade, 5 dólares no começo do mês. Começou a mudar que dia? 16. É, faz uma semana. É, tipo, ela subiu mais um pouquinho e aí ela caiu. Ela foi pra 30 e poucos dólares. 5 dólares. E ela caiu. 5 dólares ainda é bastante pra ela. E é uma carta que tem grande risco de reprint, viu? Não em reprint em set tipo 2, né? Mas Iconic Masters, 25 Masters, que sai no ano que vem. Qualquer produto aí de Commander. Então, não é uma carta para investir, mas se você tem umas guardadas aí, saiba que é uma mina de ouro. É, pelo comentário aqui é buyout mesmo. É? É, não sei, tem um comentário só falando que é no Mythic Goldfish. Deve ser buyout, cara. É mesmo, que absurdo. Eu não vejo essa carta jogando no Commander do Magic Online for Fun. A gente nunca comentou nada dela. É, pois é. Bom, fora o susto da CISAI, então a gente acompanha essa situação dela na semana que vem. Quem queria uma CISAI, sinto muito, tá muito caro. Não compre agora. Espere baixar um pouquinho. Então, só pra falar daquilo que a gente comentado sobre o pessoal do Organized, eles podem participar em qualquer jogo de Magic. Wizards Team Members and Family Members vão poder participar, exceto during a Blackout Period em Standard or Limited, né, perto do release, eventos trio do Premier, então PPTQs e etc, Grand Prix, e qualquer coisa que a premiação marque $250, e nada de Open Series. Uau, de nenhum tipo, então à vontade. Se ele quiser, se ele tiver tempo ainda pra fazer stream, ele vai poder. Tomara, eu gosto do Poltinho. Vamos ver. Começou hoje, né? Dia 21. Tomara. Bom, vamos pro combate? Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Felipe, é isso que eu ia te perguntar, o que tem de combate? Porque eu não acompanhei o GP Vegas, assim, fora dos resultados gerais. Tem o GP Vegas, que temos o Jabaiano atingindo platino. Platino, é. Que legal, cara. O GP Vegas. Primeira coisa. Os GPs, né? Vegas, né? Teve 3 GPs essa semana. Não foi nem no fim de semana, foi a última semana, né? De quarta até domingo. E como já tem muito GP aqui na América do Sul, a gente já está cansado de jogar GP, eles resolveram, e lá nos Estados Unidos quase não tem, eles resolveram fazer os 3 lá. E não, e não assim, um no meio, um na costa leste, outro na oeste. Não, os 3 em Las Vegas. Né? Porque o resto do mundo já tem GP suficiente. Mas eles deram show em termos de inscrições, né? Você pega, por exemplo, o primeiro GP, que foi Legacy. Teve 2.650 jogadores. Sim, o... Legacy. O limitado foi um pouquinho maior e o Modern foi buyout, foi em 3.500. Acho que no final deu 3.400. Que jogaram mesmo, foi 3.200 ou 3.400. Achei que legal. É claro que eu imagino que a maioria que estava lá para jogar Modern. Ou limitado, né? E já que está lá, né, acaba jogando os outros torneios também, né? Se puder pagar as inscrições e conseguir o deck emprestado e tal. Mas ainda assim é um número bem expressivo, né? 2.650 jogadores para jogar Legacy. Você quer que foi o maior torneio Legacy da história? Acho que não. Ah, onde poderia ter sido maior? No Japão? Sei lá. Na Europa? O último do Japão foi 2 mil pessoas, chegou perto. Na Europa, talvez? A Europa tem uma comunidade de Legacy forte, né? Tem vários campeonatos especiais. O Legacy foi vencido pelo Andrew. Acho que se fosse o maior de todos, teria alguma coisa no cover da Wizards e eu não vi isso, não. Olha, se não foi, chegou perto, cara. Eu imagino, né? Passar disso, não tem mais carta da Reserve Edition pra alimentar a turnê, assim. Algum ouvinte fã de Legacy vai saber e vai avisar a gente. É verdade. A gente avisa no próximo programa. Verdade. O Andrew Calderon venceu o torneio. Não tem, engraçado, não tem nenhum jogador com nome conhecido aqui. Eles bateram na trave. No torneio Legacy. O que é interessante, mostra que você pode chegar lá com o teu deck, tá bem treinado, conhece o meta, né, e consegue vencer. Interessante. De vez em quando é bom lembrar que qualquer pessoa pode ir lá jogar a primeira vez e top 8. E os decks aqui, deixa eu ver. Primeira coisa, né, eu dei uma olhada, Felipe, rapidinho, nos que ficaram invictos no dia 1. Tá, só 10 decks ficaram invictos no primeiro dia de 2016. Só 10. acho que foram 8 rodadas, né? Só 10. Tem um meta normal para quem conhece Legacy, né? Mas eu vi Burn e Infect, que são decks baratos, né? São decks fáceis de montar perto do resto dos decks Legacy, que achei interessante. Agora aqui, o vencedor do torneio foi Death in Texas. Sim. Foi um pessoal tava prevendo muitos Delvers e tal, e aí acabou que... Tinha aquela história também de ficar muito no combo, porque acabou com o Miracles. No fim, o cara tava preparado contra os Delvers e passou o carro. Tava mesmo. Nossa, olhando aqui é muito Texas, né? Você começa pelos terrenos. 4 Wasteland, 4 Porto de Richada, 3 Caracas. tem como segurar uma boa parte aqui do meta. E aí tem aquelas estrelas, né? as criaturinhas de Texas. E também tem, cara, olha só, as cartas de Conspiracy fazendo presença aqui. O Sanctum Prelate, aquele que você escolhe um número, né, e nada, aquele número pode ser jogado. E o Recrutador da Guarda, 3 manos 1, quando ele joga, busca uma criatura com resistência 2 ou menos. É, Mono White Defend Texas. Mono White, né? Legal. O que mais? A gente não fazer um resultado específico. É, a gente teve o Rei Duke, acho que fez top 32. É, jogou de quê? É, Elfos, não lembro, mas acho que não é Elfos, mas eu não tenho certeza não. Aqui no top 8 eu tô vendo um deck que de vez em quando aparece. Eu sempre gosto de ver esse deck, é um deck de Lands, cara. Nossa, eu vi um jogo do Lands, cara. Pô, você viu? Lands. Legal, cara. 36 terrenos, 6 encantamentos, né? Uma Mana Bound, um Molten Vortex e 4 Exploração. Nossa, lembra de Exploração? Saga de Urza, cara. Faz tempo, hein? Pô. 4 Mox Diamante, 4 Crop Rotation, 2 Punishing Fire, 4 Gamble e 4 Life from the Loom. Cara, Gamble era uma carta tão lixo. Ninguém queria abrir Gamble. Eu abri Gamble uma vez. Odiava essa carta. Mas é estranho, né? Fala a verdade. Mas tem muito cara de vermelho mesmo. Uma mão... Ah, você... eu acho legal a carta, né? Pega uma carta, põe na mão e descarta uma aleatória. Bom, é bom ver deck de lands aqui. Tem vários sabores de Delver também, cara. Tem 4 decks de Delver aqui. O que ficou em segundo lugar no torneio foi o R Delver. Só 2 cores. Só precisa das 2, né? Só. Esse usa o Storm Chaser Mage. Olha só. Interessante, né? 2 manas, 3 ímpeto, voa e prowess. Então, foi um... É, o pessoal tá falando, é uma build bem diferente. É bem mais agressiva, bem mais burn, assim. É mesmo. É engraçado, né? Ele colocou um Thunder's Wraith. Thunder's Wraith. Nossa! No milagre, é uma mana. É. Causa 5 de dano na criatura do jogador alvo. Mágica instantânea. Cara, quem disse que milagre estava morto, hein? É, eu vi ele jogando essa carta aí, dando 5 do jogo. É engraçado. Uau, que legal! E é literalmente um milagre. Assim, várias áreas, assim, tipo, ele pode ser salvo por uma dessas cartas, tipo, ou milagre, ou Path of Progress. E, tipo, ele tá no jogo, mesmo pra trás com essas cartas. É, 2 Price of Progress é interessante. Um Vapor Snag no main deck também, cara. É, ele arriscou e deu certo. Também tem 2 Grixis Delver, e esse é uma versão mais parruda, né? Já tem o Grumag Angler, True Name Names e tal. Ele já tá preparado pro outros Delvers, provavelmente, pra mais combo indo sendo mais rápido. Né? Aí o Grixis é uma build mais tradicional, né? É, o pessoal já sabe também que é o deck que faz, por exemplo, além do Death Rat Helm no primeiro turno, pode arriscar um Delver, no segundo turno já faz Ion Pyromancer com o Staxian Probe, então, ainda com força de vontade de backup, então já gera 2 fichinhas ali, praticamente de graça, né? Tem Temur Delver também no top 8. Esse aqui é o único Temur Delver do top 8, né? Baseado em Tarmogoyf, Trunemi Nemesis, Delver e o Nimble Mangoose. Quem diria que essa carta jogaria até hoje, hein? E ela não para de jogar, né? É bizarro. Caramba. É o fato de ter... Eu ia falar Hexproof, né? O fato de ter manto. É, uma mana, um manto e fica 2-2 no limiar. Quem diria até hoje, cara? Cara, uma mana 3-3. Que não pode ser... O Delver não deixa o cara ficar com criatura na mesa e vai batendo 3 por turno. Verdade, na prática é isso. Olha só, tem um deck chamado Four Color Leovold no top 8. Esse tava no campeonato inteiro, tava aparecendo. Esse é o. Deixa eu ver, Fatal Push, Counter Spell, tudo bem? Abrupt Decay, Command Colagan e Bolt. Ah, um Bolt só? É um deck meio estranho, ele sei lá, ele fala Leovold, e ele segura o jogo inteiro. É, tem umas ferramentas de controle, tem a colega dele é a Toxic Deluge, né, porque Deluge é roubado mesmo. É, tem 3 Snapcaster, 2 Leovold, 4 Deathrite Shaman, 4 Baleful Strix, eu adoro essa carta, cara. Em cubo, eu adoro usar ela em deck que tem Tinker. Nossa. Normalmente eu jogo de... ela é boa. Quando eu pego Tinker, eu gosto de fazer Tinker Reanimator, né? E azul e preto é uma ótima combinação de cor pra fazer esse arquétipo. E ela é uma carta sensacional, assim. Dos manos, um voa, ataque mortífero, entre em jogo você recupera uma carta. É um artefato, então você sacrifica pra Tinker. Delícia de carta. Ela segura o jogo, né? Sim. Total, né? Sim. Então, E pelo que eu tô vendo, esse deck gosta de segurar o jogo, né? Interessante chegar lá com Leo Vold, com estar seguro na mesa, recuperando vantagem de carta. É, precisa draw, né? Você impede que o oponente dê draw e toda vez que alguém, tipo, você tentar tirar ele de jogo, você também dá um draw. E segura como, né? Sim. Engraçado, apesar de todo deck aqui... Todo deck aqui tem força de vontade. O Death in Texas não tem. Tirando ele, o Lands... Não, o Lands também não tem. Não. É, mas todos os que tem Delver tem. E tem um deck aqui que é... Deixa eu ver se tem. Também tem, mas esse aqui tá tentando combar. E mesmo assim conseguiu top 8, apesar de todo mundo estar preparado pra anular coisas no turno 1 e 2. É o Sneak and Show. Isso. Onisciência e Sneak Attack, hein? 3 cópias de cada um. Olha só. 4 Show Intel também. E aí de criatura tem o quê? 3 em Emrakul e 3 Grizzlebrand. Uhum. Legal. Ó, esse aqui coloca um Fluster Storm de main deck, Felipe. É, não sei se é comum, mas é. Acho que até que é, né? Às vezes você é tem boa. Uma mana, o oponente mais não tem. Combar. É que você joga, são pelo menos 2, né? É verdade. São pelo menos. Pode dar alvo diferente e tal. É. Melhor que... Tô procurando lista top 32, mas não tô achando que não. Não, a gente tem mais torneio. Vamos falar do... Limitado Saporito ganhou? Vamos pra outro lugar. Não. Parabéns ao Thiago Saporito, vencedor do GP Vegas, do GP Limitado, né? Da parte limitada do GP. Parabéns, Thiago. Infelizmente, o Pochon perdeu o winning win dele. Por quê? Ele tava no... Ele tava pra fazer top 8, ele perdeu a última partida, pelo que falaram, foi numa coisa bem bizarra, porque não foi esse, não passou nenhum, né? Ele perdeu pra alguma carta, assim, que virou o jogo, assim, ele tava totalmente dominado e, sei lá, destruiu todas as criaturas, alguma coisa assim. Nossa. E aí o cara, ele comprou land e o cara comprou uma, sei lá, Glorious Bring, assim. não foi isso, mas foi alguma coisa nesse nível, assim. Pô, que legal, Thiago Saporito representando aí, o cara joga muito, né? Você viu esse top 8? É, então, é isso que eu ia falar. Não é só porque ele é bom jogador e pegou um monte de aventureiro, não. Tem Steve Rubin, Samuel Pardee, da Channel Fireball, Andrew Cunill e Mike Sigrist. É Steve Rubin, né? Caramba. E se for pegar também, sei lá, eu tava com bastante jogador bom, conhecido, né? O Oliver Neal tava ali, o Josh também tava perto do top 8, o Pochon... Alguns outros jogadores, né, europeus também, o Nakamura, legal. O Froelich e tal, tipo, o top 32 ali, o que fez 36 pontos, né? Se pensar, pô, 36, em outros GPs o cara podia entrar um ou dois, né? Uhum. 6 pontos, 12-3, né? Entrar no top 8 já é uma vitória, agora venceu também. Não, você pegar aqui, você, ó, 39 pontos... Que é o cara que perdeu. O cara que perdeu duas rodadas só. Vai até o 16. Geralmente, tipo, 39 pontos, o cara tá dentro, assim, meio que quase certeza. Assim. A maioria fica pra dentro. Assim. O cara poder fazer X2 e não entrar é difícil, né? É muito difícil, né? 39 pontos são o quê? 13 vitórias? São 13 vitórias. Cacete. É X2. É muita coisa, parece que. Somando todos os meus GPs. É, tá, talvez eu tenha 3 vitórias, somando todos os 3 GPs que eu joguei. Como assim, pê? É aquele negócio, né? 2, 4 drop, então. Vamos pro GP Modern. Então, o único nome conhecido que eu vejo aqui é o Craig Wescoe. Mas ele não venceu, ele top 8. Isso, mas tem mais no top 32. Ah, tem outras férias aí também. Vamos ver os decks. Teve Mas a estrela foi uma menininha de 6 anos que fez 5-4. Ah, que legal! Ela quer ser a primeira, a mais nova a fazer dia 2 do GP. E ela tava na primeira rodada, ela tava na câmera jogando de Elves. Nossa, que legal! Bom, não é o primeiro, é o terceiro GP dela, eu acho. Quem é o pai desnaturado que ajuda essa criança a ser viciada em Magic, né? Desde quantos anos você falou? 6. Ah, cara, é muito cedo. 6 anos, ela fez 5, 4. É muito cedo. Ela quase foi pro dia 2. Não, mas peraí, 6 anos, acho que a gente entra na primeira série. Ela aprendeu sem saber ler. É isso que eu ia falar, cara, primeira série com 7 anos. Não, ela sabe ler agora, mas quando ela entrou, ela não sabia ler. Como você joga mais que sem... Mas mesmo que ela tenha aprendido a ler, faz pouco tempo. Sim. Ela lê e faz conta por marcadores e tal. Ah, cara. Ela decorou as cartas do deck dela antes de saber ler pra jogar. Ah, cara, não. Ela sabe ler, agora ela consegue. Né? Não, que geniazinha. O pai dela fica do lado, óbvio, né? Não é assim também. Foi ela fez 5-4. 5-4. Cara, que legal. Ah, eu tô vendo uma foto dela aqui. Nossa, ela é muito novinha. Tadinha. Ela tem aí, pelo que o pessoal foi comentado aí, acho que o jogador mais novo, dia 2, tinha 10 anos. Ah, ela quer bater esse recorde. Ela tem mais uns 4 anos aí pra competir. Pra tentar, é. Que legal. Daqui a pouco a gente vai ver aquele bebê lá que foi. Fizeram a certidão de nascimento do bichinho, nem cortaram o cordão umbilical e já tava fazendo a DCI dele também. Daqui a pouco o bebezinho tá lá. E eu aqui, marmanjo, 20 anos de Magic, não faço dia 2, tá vendo? A próxima oportunidade aí, dia 9, né? De agosto, não, 10 de agosto. Ah, GP Sampa, é. Isso aí. Tamo aí. Bom, eu estarei lá no dia 2, não sei se eu vou estar jogando. Não sei se jogando, né? É, fazer vai, dia 2 é... Mesmo sem fazer dia 2, vai matar o dia dos pais? Ah, é dia dos pais? Exato. Ah, droga. Meu pai não joga, então vou ter que abandonar o GP, tá vendo? Pô, não faz isso. Deixa eu trazer ele pra cá. Bom, vamos ver esse top 8 rapidinho. Quem venceu foi... Como é que é o nome desse sujeito? Mani Davud. Você vê os decks aí, ô Felipe? É, Mani Davud. Affinity. Nossa, Affinity. Esse é o GP Affinity, né? Tem 1, 2, 3 Affinities no top 3 Affinities. Exato. Por que tanto Affinity? Falta de hate, cara. O pessoal esqueceu. O pessoal empacotou hate pra Grixis, Grixis Death Shadow e não empacotou pra... Da Affinity, e aí deixou a Affinity jogar. Quais os hits mais comuns de Affinity? Calma, no último jogo ele me ligou a 4. Hã? Ele me ligou a 4 no final. E venceu? No jogo, venceu. Cacete. O cara equipou uma mão baseado em Stone Silence com uma mana só. E aí ele conseguiu encaixar Aether Champion. Aí ele equipou no outro turno com chapeamento. Atacou. O cara desceu com Vial, aquele que é 2-1 com Pif Needle. Nossa. Bloqueou, trocou, e aí ele baixou outro Aether Champion. E aí ele não comprou nem Blade Spicer, nem outro desse, e perdeu o jogo aí em 3 batidas do. Nossa. Assim, se ele lida com esse Aether Champion, acabou o jogo. Ele teve tipo a melhor mão, 4 possível. Nossa, que absurdo. É bizarro. É, vamos navegar então. Tem 3 Affinities aqui. É, qual o hate mais comum de Affinity? Stone Silence, acho que é o mais comum. E qual o hate mais comum de Grixis Delver? Só pra, perdão, Grixis Death Shadow. Aí depende, né? O Fatal Push entrou, Cálice é muito comum. Mais remoção. Não, são coisas. Remoção que... global. Então, Fatal Push e Cálice até funcionam contra o Affinity, né? Mas não tão bem quanto um raid direto de artefato. Não, porque você tem que. Porque ele funciona se você enfiar no começo do jogo, né? Você colocar um Cálice pra 1 no Affinity mais pro final é meio. Ah. Meio nada a ver. Até porque Cálice pra 1 contra Affinity não é tão bom, né? É, é verdade. Ou o Cálice pra 0 já fica bem melhor. Só que também, ou você tem na sua mão ou você não tem. Se você colocar um Cálice pra 1 no meio do jogo contra o Death Shadow, é bom. Porque ele não vai conseguir fazer mais nada, né? É mesmo, é mesmo. Então, sei lá, item... Acho que é isso. É, e tem criaturas também que o pessoal tá usando que tem proteção contra preto e tal. E... Aí acaba... Contra Affinity é meio que não tipo faz diferença, o né? O Cruzado Mirraniano estão usando isso aí? Nossa, cara. É, quem joga com essas cores, né? Legal. Bom, eu tô vendo aqui 2 decks de Hate Bears também. Um Mono White Hate Bears. Isso. Hate Bears é interessante que é o deck que já vem preparado contra tudo. E o GW Hate Bears, que foi o deck do Craig Wescoe, né? O fã de White Winnie não foi com o White Winnie Hate Bears. Ele optou por usar o Fury, né? Não, e o cara, se eu não me engano, esse cara que foi de Mono White, ele jogou de Hate Bears por causa do Craig Wescoe e ganhou dele no Suíço. Sério? É. Por que o Craig Wescoe tá usando verde? Ele traz Voz da Ressurgência, porque... Scavenging Uzi, Kizari Pred Mage, Hierarca Nobre, isso é outro deck. Então, você tem outros hates, né? O Uzi, você dá hate de cemitério, é bom contra Goyf, contra qualquer coisa, contra Gorius Vengeance, contra qualquer coisa que usa o cemitério. Você tem o... Voice? O próprio Mirran Crusader, do Voice também. E você tem o... Como chama? Esqueci o nome do... O Smiter, né? Que contra a Liliana é ótimo. Ah, cada jogador descarte, descarte uma Liliana, carta, é verdade. Contra, verdade. Contra descarte, contra essas coisas, é ótimo. Mesmo. Muito bem. White Winnie, Hate Bears é uma opção. Tem um Naya Burn, cara. Deckzinho fácil de fazer. Né? Não é fácil de pilotar Burn, é uma misconception que o pessoal eu tem. Não sei se tá tão barato ainda. Tem o Eidolon, tem Goblin Guide e tal, mas comparado aos outros, né? É que a mana base também pesa um pouco por causa das fats, né? Mesmo assim, vamos descobrir quanto que o Goldfish fala que ele tá custando. Naya Burn. Tem Skullcrack e tal, legal. E o último deck, e esse aqui me surpreendeu por ter top 8 um torneio de quase 3 mil jogadores. Aí, ó, Burner $640, cara. Ah, não é barato, não. É o preço do Affinity. O que pesou tanto, Felipe? Onde? No preço? É. Eu acho que antes era o Guide, agora eu não sei, deixa eu abrir aqui. Sem Masterpiece no deck, hein? Sem... Porque, ó, sem Fatland de expedição pra Zendikar, sei lá. As sets, tá falando $50. Aí. Vários sets. O Eidolon tá $50 o set. Aí. $70 o set do Goblin Glide. E é basicamente, ele é bem. Ele tem muita coisa de $20, né? E o Lightning Index, o set de Lightning Helix tá $22. Sério? Yep. Uma Lightning Helix tá tudo isso, cara? Não sabia. Tá. Aí. Agora, também que eu tenho minhas guardadas. Eu acho que... Será que eu tenho alguma? Não, eu não tenho porque ter isso aí guardado. Eu não tenho um deck de Burn. Mas é uma... Ela já foi comum alguma vez? Não, ela é sempre incomum. Sempre incomum. Tá. Eu tenho uma foil de Modern Master. Mas legal. Cara, agora o deck que surpreendeu, acho que todo mundo, né, foi o UB Turnos. Nossa, esse foi legal, cara. É um deck basicamente azul, né? Ele tá expressando preto pra Fatal Push. Só. Basicamente. Ele tem o Mainland, deixa eu ver. Tem Kimoff, né? Tem Kimoff, que ele usa pra ganhar o jogo. Tá pensando o Mainland do... Mainland. Ele tem Top Seas também, se não me engano. Deixa eu procurar aqui, mas acho que ele tem Top Seas. No Main, não. É, tem Top Seas e Collector Side, que tá seguro no Solid. É um deck de... A gente já falou, né, do deck de tomar turnos, né? Só usa dois Snapcaster de criatura, vários feitiços de jogar outro turno, mágicas instantâneas, além de removal como Fatal Push, tem coisas chatas como Giga Drowse, né? E os counters, né? Tem o Snapback também. Snapback, devolve a criatura. Isso. É. E você pode remover um card azul em vez de pagar o custo. E além disso, o sujeito que tava pilotando esse deck é um pouquinho... Tem um certo cuidado com as cartas dele, né? Excêntrico, né? Ele tava jogando de Batafruit, né? Parecia, né? Ele usa quantos shields em cada carta? Quatro? Quatro shields, cara. Quatro shields. Que isso? Ah, três, pera. Agora eu me confundi. Todo mundo tá falando quatro. Acho que são quatro. E o pessoal tava tendo que embaralhar em dois bolos um deck de 60 cartas. Nem ele conseguiu embaralhar direito, cara. Nossa, que bagunça. Quatro shields. Não, mano, não sei, cara. Mas esse deck era 100% foil também, né? Sim, cheio de Masterpiece. Nossa, legal. E ele conseguiu top 8. Eu imagino que ele... Não é possível, cara. Você não leva um deck desse pra um torneio grande e fala, não, eu vou top 8 com certeza. Você fala, espero fazer tipo dia 2, né? Porque se eu pegar as matches certas e tal. Mas o cara conseguiu. Que legal. É um deck de zoeiro. Ele usa até Exhaustion, cara. Sinceramente, Exaustão, não tinha visto verdade. Isso, cara. Não, eu não lembro do deck turnos ter usado isso. Assim. Usa sim. Posso estar errado, né? Usa sim. Três manas, criaturas e terrenos do oponente não desviram na próxima fase. Usa sim. Três Exhaustão. É, achei interessante, né? É legalzinho. É, esse deck também pode matar, Felipe. Bem, cara. Ele jogava muito bem com o deck. Era estranho. Tava treinado. Ele pode matar com o Inkmoth, mas também pode matar com o Snapcaster aos poucos ou com parte do Water Veil. Né? Acordando um terreno dele, vira uma 6-6, às vezes precisa de 3 ataques só. Já que é moda. Muito ele fazendo atacar, tipo, com da tap, tap draw com Crypt Command, dá 2 de dano, e aí dá mais 2 de dano, e aí já é suficiente pra matar com a Land quando ele dá o Kicker lá, que esqueci o nome de novo. É, acordar. Vira a criatura, ó. Sim. Que dá 6 de dano, é isso? Não. quanto que dá. Põe é 6, né? O Aiken 6. É, aí já era suficiente, por exemplo. Deu uma ou duas porradas e o cara com a Shock Lens, Fat e tal, já tava no range. Se ele tiver o Inkmoth, ele põe os marcadores no Inkmoth, né? Mas só tem uma cópia no deck, então é difícil mesmo. Uhum. Legal. É, ele nem precisa, né? Tipo, porque dependendo do oponente que ele tiver, o cara já vai estar 14 de vida, tá? Um 16. Sim, sim, sim. E aí ele bate uma ou duas vezes com o Snapcaster e já tá no range, né? Então... Que interessante. Modern acaba às vezes sendo um formato mais divertido que tipo 2, né, cara? Eu gosto bastante, né? É. Me divirto. Bom, já que a gente tá no combate, dá um último recado aqui. Se você tá ouvindo isso, a final do Circuito Liga Magic tá acontecendo, né? Vai acontecer esse fim de semana agora, dias 22, 23 e 24. 24? Acho que sim, 24 também. Vi. Você pode comprar ingresso no site da própria Liga Magic. É, tem quantos mil reais aqui? 32 mil reais em prêmios? Mais de 32 mil reais em prêmios. Que legal, cara. 36 mil reais em prêmios ao todo. Que legal. É, vai ter um Last Chance, eu acho que domingo aí, claro. Acho que qualifica. Vai ter um PPTQ selado, dia 22. Ah, não, não é agora, caramba. É de julho. Falta um mês pra isso. É bom que a gente faz uma propaganda chegando mais perto também. Eu tô vendo aqui o dia, mas não vi o mês. É em julho, então falta um mês. Vai ter PPTQ Modern, PPTQ selado, Commander. Ó, Commander aqui. R$35 pra entrar, premiação 2 boosters por inscrito, dividido entre os melhores. Pô, mas não vai ter PPTQ Modern, não? Deixa eu ver. LCQ Modern, eliminatória simples, 16 vagas. LCQ Draft. Que vai estar na temporada de Modern, né? Liga Magic Legacy, PPTQ selado, PPTQ Modern, vai sim. Eu quero jogar Modern. Dia 23, deve ser um domingo, de manhã. É lá no centro de convenções Frei Caneca, na Paulista, né? No, numa isso, travessa na Frei Caneca. No shopping Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. É, Felipe, PPTQ Modern vai ser... A temporada de Modern a partir do dia 15 ou 14 de julho começa a temporada Modern. Quem quiser jogar esse torneio vai ser R$40, a premiação é R$2.000 em dinheiro dividido entre os melhores colocados. É bom pra treinar, né? Pro GP já ir treinando. Só estranho, né? PPTQ Modern e Legacy dão dinheiro. O PPTQ selado dá booster. É, sei lá. Talvez porque eles falam quem joga Modern e quem joga Legacy não quer saber. De carta tipo 2. É. É, pode ser. É, o torneio mais caro aqui, é claro, são os torneios selados, custam R$100. E a premiação é 2 boosters por inscrito. Mas é tipo um GP, vai. É o mais perto que a gente tem de um GP. É. Vai aparecer lá, MP? Vamos tentar, né? Dia 22 falta tempo ainda, não dá pra prometer, mas vamos tentar. Tem um mês. Será que aquele merchan lá do Arctus Cast vai estar disponível até lá? Vamos ver. Você podia convidar a gente, né? Fazer uma coberturinha. Sabe gravar um podcast lá, já pensou? Ao vivo? Ao vivo? Ó. Opa. Dá uma ideia, pode patrocinar a gente. Vamos ver, falta um mês aí, vamos agitar o pessoal pra tentar aí, vai ser legal. E depois tem o GP São Paulo, hein? GP São Paulo, esse aí. Não esqueçam, em agosto, tá chegando. Bom, hora de dar mais notícias, vamos lá? Só notícias. É, vem intervalo. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10? Lógico. É, Felipe, vamos lá. Anúncios. Tivemos muitos anúncios. Anúncios anunciados sobre as próximas expansões. Então tem a agenda aí de 2017 e 2018, né? De uma temporada. Até a metade do ano que vem a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Isso aí. Então, primeira coisa, o Magic faz 25 anos e o MOL faz 15 anos. Então tem... Boa parte do que a gente fala está ligado a essas coisas. Né? Primeira coisa, depois de Ixalan, vão mudar a forma como lançam as expansões, a gente já falou, né? Ixalan vai ser o último bloco conhecido, né? Até eles mudarem de novo esse paradigma. É, tudo bem, né? Está valendo. Depois a gente vai começar a ter expansões grandes apenas. Interessante, Felipe, é que nós teremos mais cartas dentro do tipo 2. Se você só tem expansões grandes, são mais cartas. Sim, deixa eu ver. Mas não são umas 60 cartas por edição a mais? Olha, uma expansão grande tem 200 e... 40, né? E uma expansão pequena, 160, 150. Não é alguma coisa assim? Não tem mais. Não, acho que é 240 mais ou menos, não é grande? Deixa eu ver aqui pra ter certeza. Não teve. Não teve a Mooncat. Tem uma lista aqui, list of. É só entrar no anúncio. Announcing a Mooncat. É. 269. 269, 270 para 170. É, 100 cartas a mais por edição, a gente vai. É bastante, então. É, e então você, em vez de ter duas grandes e duas médias por. Ou melhor, duas pequenas por ano, você vai ter quatro grandes. É. Então o tipo 2 vai ficar gorducho. Né? Provavelmente. Talvez eles dêem uma diminuída um pouco em cada coleção. Para não ficar tão grande assim. É, são 269 cartas contra 184. É, talvez diminui um pouquinho, tinha uns 40 cartas por edição. Quase 90 cartas. E aí fica tudo igual, mais ou menos. Não, mas se você tiver menos cartas na edição grande, você tem menos espaço para construir um mundo, né? Isso é uma coisa que eu queria falar aqui. Agora que você tem uma edição só, claro que eles podem estender o mesmo plano para outras edições, né? Isso aí não é uma porta fechada. Mas em teoria você vai ter uma só e... Você tem que construir o mundo inteiro nessa única edição. A gente vê em outros blocos em que eles colocaram partes do mundo, características, mecânicas, exploraram as coisas em duas edições, ao longo dessas mais de 400 cartas, né, que cada bloco tinha. Agora eles vão ter que colocar tudo que eles têm em uma só. Então, não sei se vai mudar, mas se mudar, eu acho que é até para mais, viu, Felipe? É, não sei. Para mais que 269 cartas. E agora está aumentando o lore, parece. Aumentando o lore? É, do inscrito, assim. A parte escrita do lore. Então... Agora fica mais dinâmico, né? Já que eles vão, em teoria, pular de um plano para outro. Ah, não gosto, não. A parte que eu gosto é que ele você vai conseguir draftar esses blocos sozinho. Ah, isso é legal. Então, assim, é um novo aprendizado a cada 3 meses, né? Um novo formato. E, meu, se você não gostar das cartas, assim, daqui a 3 meses muda, né? Eu não gosto... Se, se todas as histórias forem de um plano só, se for muito, sabe, se não tiver continuidade, aí eu não vou achar bem zoadinho. Que, por exemplo, o Ixalan, pelo jeito, pelo que eles falaram, não vai ter ligação nenhuma com a história, com o arco principal da história. Ah, eu não ligo pra isso. Eu não sei, cara. E eles até deixaram a brecha de que algumas histórias podem ser contadas sem a presença das sentinelas. Que eu, pra mim não tem problema, cara. A gente pode viajar pra um plano e saber o que tá acontecendo lá. Não, mas eu não gosto disso aí, tipo, de uma história por tempo. Pra mim vai ficar muito jogada a história, vai. Tipo, eles vão meio que... tanto faz. Não, você tem 3 meses, né? 3 meses são quantos artigos de história? 12? É isso? 10, 12? Depende do que vocês querem fazer. Poxa, até que é bastante. Dá pra contar uma história grande. Não, sei lá. Mas, assim, de fato, você tá mais... Você tem que ser mais conciso. Eu me preocupo um pouco, assim, porque daí eles vão falar, ah, mas se a gente fizer muito... Porque, tipo, não tem problema também de ser duas coleções grandes no mesmo mundo, mas... Não. Porque aí você precisa criar mais história. É quanto você quer gastar em lore. Se o mundo for interessante... É quanto eles querem gastar em lore. É quanto que eles vão usar isso de dois blocos no mesmo mundo, né? É. Bom, mas assim, a gente vai ter uma respirada também, né? Todo meio de ano, aquela coleção que sai em junho, julho, como agora vai sair a Hora da Devastação, vai ser algum corset de novo. Uhum. Então a gente vai ter uma época aí para respirar, a corset não tem história, só a origem teve, né? E isso. A gente vai ter um novo formato para aprender, mas é algo que, de acordo com eles, os jogadores experientes vão conseguir se identificar e vão conseguir levar. Acho que é bom, porque o ritmo vai ser tão acelerado de lançamento de produto, de novos formatos limitados, que esse break, assim, talvez seja bom pra gente. Sim. Ah, não, já é melhor. É. Até porque você consegue manter estampas no formato, assim, de boa. É. Quero sempre ter Duras, quero sempre ter Llanos Elfos, quero sempre ter... tipo, Choque, onde você vai pôr? É verdade. Tem que ficar arranjando espaço nas outras edições? Nem sempre cabe, né? É verdade. Então você tem lá, sabe, Incinerate, ou Choque, Duras, algum elfo, que são coisas, tipo, estampos da cor, você quer manter sempre, mas você não tem onde pôr. E é mais fácil de reprint, né? E essas cartas corrigem os formatos, né? Isso é importante. Sim. Eu gostaria, não sei, uma parte de mim gostaria que fosse mais planos novos, ou sei lá, mas dá pra brincar bastante com o corset também, é importante conseguir respirar. Uma coisa que eles vão tirar, Felipe, de todas as edições daqui pra frente, é a certeza de Masterpieces, né? A gente não tem mais Masterpiece com certeza. Inclusive, Ixalan agora não vai ter Masterpiece. Então, eu achei meio bosta. É algo que eles inventaram, ficou um ano. Durou quatro edições. Né? Ficou um ano. Eles fizeram um artigo, o Mário foi lá, falou, olha, agora a gente vai fazer um negócio chamado Masterpiece. Cada edição tem as regrinhas, né, que ele listou das Masterpieces, sobre quantidade, sobre tema, e nomes e tal, e durou dois blocos. É que não deu... Não deu quórum, né? Não deve ter dado... Porque você muda toda a dinâmica de preço da coleção também, muda a procura, e é uma coisa que se tiver toda a coleção, as pessoas vão cansar, e é uma coisa que se você não fizer direito, não vai ser legal, sabe? Se botar um ciclo de Masterpiece que as cartas não apelam para as pessoas, qual a graça, sabe? Então não é um produto fácil. Para mim eles também exageraram na quantidade, viu? Tem muita Masterpiece, não precisa ter tanto. Eu acho meio bizarro isso de Ixalan não ter, porque pô, você faz um negócio baseado no tesouro, não sei o que lá. Você não põe Masterpiece? Verdade. Falando em Masterpiece, já saíram as Masterpieces de Hora da Devastação. Né? Sim, eles foram revelando uma a uma, foi bem legal durante o stream. Eu curti esse esquema. Foi no showzinho lá da partida contra o boss? Não, foi uma a uma. Entre uma rodada e outra, eles colocavam na tela a imagem, as pessoas ficavam tentando adivinhar qual que era, e quando voltava, eles revelavam. Então, todas são imagens de destruição, né? Mas é difícil adivinhar o que elas são. Sim, a maioria foi bem, bem difícil. É tenso. Vamos lá. Você tá com elas abertas aí? Tô sim. Tá bom. Vamos falar todas? Rapidinho. Bem rápido, Felipe. Pode começar. Começamos com Armageddon. Destrói todos os terrenos, quatro manas. Não precisa nem dizer, mas acho que o povo sabe. Capsize, por exemplo, o povo sabe. Se eu sobrar, né? Se eu sobrar, né? Se eu sobrar. Nossa, não sabia. Não? Eu uso no fogo e gelo uma cópia só. Aí temos Forbid também. Proibir, né? O counter spell com buyback. Onisciência. Bem legal, a imagem bonita do Bolas. Sim. Opposition. A imagem é maravilhosa, não tem nada a ver com Opposition. Não, nada. Thunder. Devolve todas as criaturas para as mãos dos seus donos. Terrenos, né? Terrenos? Terrenos. Isso. Eu coloquei isso no cubo, não lembro se eu tirei. Não esperava. O pessoal não curtiu muito, não. Aí tem o Treats of Disloyalty. Joga Modern. Né? Joga um pouquinho de Modern. Avatar da Mágoa. Legal. Que bizarramente, né? Bizarro. Eu prefiro a imagem do RK Post. Muito melhor, né? Mas essa foi, não dá, é difícil até de entender. É tipo um deus sem topeia, sei lá. É verdade. Enfim, tem um pessoal falando que é o Carinha do Samurai Jack que fez esse nome. Nosso Abu? É isso? Não lembro. Acho que é Abu, é verdade. A gente tem The Nation, de novo, muito bom. Imagem bem legal. Reprint de The Nation. Bonita imagem também. Anjo da Desolação. Isso. Eu também prefiro o RK Post. Sim, as duas. Tanto Avatar da Marvel quanto Anjo da Desolação, muito melhor. Temos o Attitude Diabólico. Legal, Attitude Diabólico. Icônico. Clássico. Sim. A primeira imagem é mais engraçada, né? Melhor. Doomsday é a próxima, a imagem é linda, Doomsday. Acho que é a única foil, né? Ou não, já tinha foil? Já tinha, né? Eu acho que já. Saiu em nona, décima. Não lembro mais. No Mercy? De um jeito bizarro? Não entendi. Sim, mas essa imagem do No Mercy aí, das caveirinhas azul descendo o negócio do faraó, que é isso? Você tem que ver o lore pra entender, não tem jeito. Só uma coisa, Doomsday saiu em Alysius e depois em sexta edição. Não existe. Até agora, né? Pacto da... o quê? Slaughter Pact, eu não lembro qual que é. Português, não. É o preto. É o pacto preto. Isso. Totsis, imagem muito legal. Muito bem feita. Totsis. Blood Moon? Uma das cards ficou melhor. Assim, o conjunto Masterpiece ficou muito bonito. Achei Pacto do Massacre. Pronto, estava me matando. Pacto do Massacre. Aí temos Boy. Boy. Confesso. bem meh. É, Shatterstorm, também bem meh. Destrói todos os artefatos por 4 manas. Mas é bonito. To the Bridge? É, só joga mal. É legal, mas faz sentido. Choke, boa carta de sideboard. Você viu que a gente teve todas as hates de... A gente teve todos os hates de land, a gente teve aí. Aí tem Lord of Distinction. Ok, cartinha de Commander. E o Deus Escorpião, né? Acho que todos os deuses vão estar aqui. Tá faltando, acho que, Escorpiões, duas ou três cartas, né? Faltam. Deve estar faltando o Gafanhoto e o outro deus. Acho que são 25 aqui. A gente tem 22, então faltam 3 atualmente. Oficialmente, né? Legal. Deixa eu ver se tem aqui no... Se eu acho algum outro lugar. Que eles revelaram... não, aqui não, tem tudo. Na Salvation não tem, muito bem. É. Depois a gente faz um programa só sobre Masterpiece em geral, a gente coloca top 10 Masterpiece, não sei porque. É, só tem o Escorpião mesmo e o Gafanhoto lá, o outro não saiu. O Gafanhoto, né? Que animal vai ser, você acha? Eu não sei, mas deve ser, as pessoas já devem saber, mas eu sinceramente não fui atrás pra ver. Eu acho que vai ser Peçonhento. Qual que são as pragas? Eu não sei, gafanhoto, escorpião... É, água vira sangue? Ato, é. Sapo. A pulga? Ah, sapo. Deve ser sapo. É, sapo era uma das pragas mesmo, não é? Sim, sim, era uma das pragas. Pode ser sapo. Olha, um deus sapo, cara. Ia ser interessante. Juntar com o Grumag e o... Não, essa ficha, o... Como é que chama aquele... O preto e verde lá, o... O sapão? É o sapão? É Shitrog Monster. Isso aí. Não tá com ele, né? Vamos lá. Esse é um Bullfrog, né? Pode ser também uma... Esse novo deus vai ser azul e preto, lembrando. Sim, muito cabe num sapo normal. Bem de boa. É, caberia. A gente vai ter um RPG. O pessoal do Neverwinter Nights, cara. Esse aí... Sim, o Neverwinter Nights foi um dos jogos de D&D assim que eu mais joguei, que eu mais gostei. Ah, é? Você jogou? A gente joguei as duas primeiras versões e suas expansões. É gratuito, né? Não, Neverwinter Nights não é MMO, é de comprar mesmo. Ah, tá. É tipo D&D? Depois... É tipo Baldur's Gate? Isso. Ah, isso eu conheço. Eu gosto mais que Baldur's Gate. Uau! Eu não sei se chegou a ter MMO, talvez tenha, mas eu, como eu joguei só até o 2, a primeira expansão do 2, né? Não sei se. Por causa que o pessoal do MTG Goldfish falou, eu acabei concordando que MMORPG é uma coisa hoje do passado, viu? Tá em decadência, assim, não é mais 2007, né? É, o pessoal da Blizzard ainda tem, né, World of Warcraft, mas o pessoal da Blizzard migrou para outros que estão chamando mais atenção hoje. A modinha, né, entre aspas, hoje é um FPS como Overwatch, ou MOBA, são esses, como Dota e ROM, esses jogos aí que se controlam um heróizinho e tem uma partida de 30 minutos e pronto, é MOBA, Hero Defense, é isso. É. Né? Então, acho que esse tipo de jogo faz mais sucesso hoje, assim. Pelo menos, acho que se você procurar na Twitch, tá lá. Então, MMORPG de fato é uma coisa do passado. Mas, e parece... mas tem tudo a ver com Magic, né? Pois é, mas você poderia... Chandalar. Não, sim, Chandalar é fantástico, cara. Se tivesse um reboot desse jogo, seria legal. Então, pode ser um MMO tipo Chandalar, cara. Já é um MMO em Chandalar? Pode ser. Eu acho assim que seria fantástico e se eles não fizerem eu vou ficar decepcionado. eu gostaria. Que é o mais que faria mais sentido. Mas assim, pelo argumento deles é uma coisa que um projeto que já nasce pequeno, né? E dando esse argumento eu consigo entender. Assim, né? Só que você vai fazer o quê? Você vai colocar um tipo Clash Royale de Magic? Ah, não sei. Tem que você vai fazer um FPS? Eu acho bem bostinha. Se for assim. Né? A gente não pode falar palavrão aqui, então fica nisso. Mas, Eu tô esperando a época de Age of Mythology voltar a estar na moda. Saudosista aqui. E, sinceramente, no Magic não combina com... A sensação de Magic não combina, né? Que nem se fizeram o Puzzle Quest, cara, o que é aquilo, mano? Ah, eu não vi esse jogo, mas eu acho que alguém já disse a mesma coisa pra Warcraft. E foi aos poucos migrando para outras coisas, né? Hoje tá em tudo. Tem do card game até o MMO, passando pelo Overwatch. Mas é que o Warcraft, ele possibilitava isso, né? Sempre teve o herói. E aí, só que antes ele não era um personagem jogável, depois ele virou um personagem jogável, depois ele, tipo, transformou ele em seu principal. No Magic, tipo, você vai fazer o quê? Você vai colocar um monte de Planinauta batendo um com o outro? Não faz parte do lore do Magic. Mas e se você pega o Hearthstone e faz o caminho contrário, né? Como se o World of Warcraft tivesse começado do Hearthstone, né? Você acaba dando sentido do mesmo jeito. Você usa o mesmo universo, os mesmos personagens. Eu não sei o lore exatamente do Hearthstone, mas no Magic fica claro que o lore dele não é os Planinautas não ficam se batendo o tempo inteiro. Na real, eles ficam meio que tipo, eu vou ficar aqui no meu canto, no meu mundo, usando minha magia pra ser foda. Eu acho que nesse... Ou pra rolar os sete mares e roubar tesouros, que nem se a gente vai poder ver spoilers de Ixalan, talvez. Será? Uma coisa que faz parte do lore do Magic também é acender a centelha, certo? É uma coisa rara, né? Só acontece de vez em quando, um milhão de almas, um multiverso tem. Bom, eu aposto que nesse MMORPG todo mundo vai ser um Planinauta. Sim. Eu devo mandar aquela mensagem, nossa, de um NPC, nossa, um Planinauta, parabéns, assim, é tão raro. É. E do teu lado tem um outro virando Planinauta, completando uma quest virando. Então. Por isso que o esquema Chandelar é mais legal, você era só um mago, né? Esse era a favor. Você não era um Planinauta. Naquela época o MMORPG daria certo até um resto. Sim. Mas é que também o MMORPG ele é um vórtice de tempo, né, Felipe? Ele é baseado no sistema de você dedicar muito tempo a isso. Eu acho que a geração hoje, por causa de tanta coisa para fazer, tanto acesso à diversidade de ferramentas que você tem também, é difícil. Até draft, que era uma coisa tão rígida, eles estão flexibilizando com as ligas. Então, o pessoal não vai mais querer gastar 4 horas fazendo uma baita de uma quest. Mas isso é uma coisa meio esquema, se eu não me engano, sim, eu não vi o Last Day on Earth. Que é uma mistura de multiplayer com jogos de celular, que é tipo, eu quero ir daqui até aqui, isso aqui demora 20 minutos, e aí seu personagem fica travado, mas você pode gastar energiazinha lá, ou você pode comprar ou descansar, que faz mais rápido, e aí você vai automático. Só que aí você vai indo pros lugares, pegando os itens, aí você tem, se não me engano, eu não sei, acho que sua base, não sei se podem entrar ou não, mas acho que não, mas no mapa o outro personagem pode te atacar, e o NPC te ataca, e aí você pode morrer, perder seus itens lá, e... É uma mistura, assim, um meio termo. Ah. E é pra celular. Eu não vejo muito pouco desse jogo, por isso que eu posso estar falando a coisa errada, mas se eu não me engano é isso aí. Se você vai pra área aberta do jogo, qualquer personagem pode interagir com você e lá você joga meio real time. Só que as viagens entre partes do mapa são feitas, tipo, com tempo. Eles têm que gastar sua energia ou dinheiro pra tipo, passar instantâneo e continuar jogando. Acho que e aí é craft, e tem uma parte de Minecraft nesse jogo de você ficar fazendo craft das coisas, indo atrás dos itens, sabe? Fazendo... Acho que a administração do tempo tem tudo a ver, Felipe. Se você pode jogar 5 minutos e esperar esse tempo pra você ter outra ação, depois voltar daqui a 12 horas e jogar mais 5 ou 10 minutos, né? Acho que tem mais chance de atrair gente do que um MMO no longo prazo. Porque pelo que falaram, né, o que estão fazendo sucesso hoje em dia, esses jogos que você entra como um Dota, você joga uma partida, duas, gasta meia hora em cada e depois vai embora. Para uma partida dessa, um Overwatch da vida, né, que eu não sei quanto tempo é, mas deve ser muito curto, tipo um CS. Então é uma coisa que você joga, se diverte e vai embora. Assim, não precisa ficar preocupado em upar, em voltar o tempo todo. No máximo você vende skins, troca de skins e. Você tá na mão de cara que manja muito fazer o negócio, né? Pode sair uma coisa legal diferente do que a gente espera. Que nem seja tão clássico, um MMO tão clássico. Vamos ver. Eu espero que pelo menos seja. Lembre um pouco o Magic, lembre os planos, você consiga passear um pouco pelos planos que nós gostamos, né? Uhum. Pra ter essa transição aí das cartas pra uma coisa mais 3D. A gente tá em boas mãos, assim. Eles terceirizaram pra uma empresa boa. Legal. Em 2020 a gente vê como sai. Vamos lá, né? Esperemos que. É. Felipe Ixalan, então, a gente já falou, né, que é, vai ser uma mistura de Juraxalan Park, com, vai ter Cidade de Ouro, vai ter dinossauros e vai ter a Chavrasca lá, hein. Finalmente a gente vai saber o que acontece com a Chavrasca em alto mar, né? Exatamente. Vamos lá, Pirata Chavrasca. E ela mesma, é o que dá pra ver. Eu achei muito estranho isso aí do pessoal do... Se é uma planinauta, pode viajar pelos planos e pelas eternidades cegas e tal, por que ela precisa entrar em um navio e passar o perrengue que é viajar de navio, né? Pra chegar em um ponto do mesmo plano. Tem coisa pra você fazer, né, cara? Você vai procurar a caveira de cristal, essas coisas. Tá. Tem, né? Porque imagina também, cara, você fica de saco cheio, né? Ah, você quer ficar um pouquinho no plano e tal, participar. Tá bom. É, pelo jeito a Chavrasca gosta disso, né? Então, é a dela. Não sei se os outros planinautas que estão no plano vão pelos mesmos motivos. Né? Não, aqui, ela pode estar em busca de algum item super fodão, assim, né? Um coisa assim. O nome da segunda edição não diz nada sobre o que seria isso, né? Porque o nome da segunda edição é Rivais de Ixalan. Pra mim, os caras estão indo atrás da mesma coisa. Esquisito esse nome. Aqui diz o seguinte: a lendária cidade de Orasca foi encontrada. Ó, ela conseguiu. Mas não será tomada sem lutar. Agora você deve superar seus rivais em poder, velocidade e inteligência, enquanto você luta pelo controle desta antiga metrópole. Tenha sucesso, você será o maior poder do plano. Eu não. Porque parece que foi realmente, tipo, o pessoal dos Incas lá numa cidade quando eles fugiram dos espanhóis e se esconderam lá, meu. E aí eles chegaram na cidade do Ouro, que nunca existiu, que era só um pega-trouxa, mas... É, fico curioso pra saber o papel da Chavrasca nessa história toda. Ela, cara, não sei. A última vez que nós vimos ela tava em Ravnica. Eu não lembro o que ela queria em Ravnica, ou o que ela tava fazendo, ou... Qual que eram os objetivos dela, sinceramente, não lembro. Não. Ela foi pouco explorada até, eu acho. Foi. Só saiu uma vez como carta, né? Também. Não, sim, mas não, na própria história lá, ela foi meio... Acho que uma das histórias recentes tinha ela. O Jay estava administrando Ravnica e ela estava lá fazendo alguma coisa. O Bigger falou no... É bem possível que ela vá atrás de algum item mágico, algum poder, alguma coisa assim. Vamos ver. É, também vai sair um produto esquisito, cara, uma mistura de board game, esse você vai gostar, Felipe, é board game com Magic, né, Exploradores de Ixalan. Nós não sabemos direito, é um produto que vai ter 4 decks de Magic, vai ter 50 tiles, que são pecinhas, né, como se... É diferente do board game que eles fizeram? Ah, é, porque o board game não tem cartas de Magic. Não, mas tem um deckzinho, sim, que você vai jogando. Ah, sim, mas esse aqui é decks de 60 cartas. É caixa pra deck também, é ficha, vai ter fichas dupla face. Então, não sei, vai ter ficha, então não vai ser por miniatura, né? Clássico colocava miniatura e aí você podia soltar as magias e tal. Eles dizem assim, uma experiência multijogadora inovadora de Magic. Derrote seus oponentes enquanto procura pela cidade perdida. Eu acho que vai ser um negócio desse, né? Provavelmente vai ser uma corrida e vai ter batalha de Magic no meio, talvez? Talvez. Curioso pra saber como eles fundem essas duas coisas. É, não vai ter carta nova, então eu imagino que isso aí deixa mais estranho o produto. Ah, e também você consegue encontrar, né? Não tem que ter carta muito procurada, senão o pessoal vai comprar pelas cartas. Ah, não sei. Isso, mas são cartas, não são tipo imitações de cartas. Porque no board game de Magic tinha, por exemplo, Bola de Fogo ou Raio, fazia a mesma coisa, só que era funcionava de forma diferente. Porque era um board game. Mas faziam outras coisas, né? Não faziam exatamente a mesma coisa. Não, faziam assim, você tinha uma bola de fogo, você batia no Minion ou no Planalto do outro, sabe? Dando direto no negócio. Ah, tá. Tinha tomba carta, tipo, tinha um negócio de mil, tinha esse negócio. Ok. Vamos ver. A gente fala da agenda logo mais. Tem também um livro de arte, né? Vai sair a arte de Ixalan. É um plano que eles gastaram bastante tempo, tem duas coleções, né? Então, são 6 meses de produção, então faz sentido sair mais um livro. É legal, vai sair no começo do ano que vem, dia 2 de janeiro já tem. Nossa, eu quero ver como é que vai ser, depois com essa mudança aí de planos, como é que vai ser os livros, né? talvez eles lancem um livro com arte de dois planos. Não sei. Será? É meio... Vamos ver. É porque agora faz sentido desenvolver um conceito, uma concepção artística mesmo de um plano inteiro, né? Dar mais atenção a isso, porque você tem duas coleções e tal. Quando você tiver uma só, vai ser estranho. Não sei. É, com três é altamente compreensível. Agora, duas também. Agora, uma é meio... Pois, eles fizeram um ótimo trabalho com esses últimos blocos aí que tiveram duas coleções, né? De Batalha por Zendikar até Ixalan, pelo que a gente pode ver nas poucas imagens, é fantástico. Assim, a arte melhorou bastante. Mas também tá bem melhor. Tá mesmo. É. Eu ainda prefiro as artes antigonas, né? Uma coisa que Magic, que não dá pra reclamar no Magic é a arte, cara. Pessoal... Capricho, os melhores artistas desses jogos assim estão no Magic, pelo que o pessoal que entende fala. Alguns às vezes trabalham para outras empresas, né? Para Blizzard também, fazendo cartas de Hearthstone e tal, mas o topo assim tá no Magic. Deve ser o que mais paga, né? Você por pode isso. Ser. É. Que mais? Ixalan, uma coisa sobre Ixalan, né? O lançamento vai ser 5 dias depois do pré-release de papel. O lançamento no mall. Então talvez tenha pré-release no mall, não sei, mas essa agenda tá estranha, porque lembra de Amon Cat? Amon Cat saiu logo na segunda-feira. Na segunda-feira após pré-release. Aqui tá como uma data um pouquinho posterior, 5 dias depois. Eles iam mudar o lançamento, né, pra ajudar o Pro Tour, né? Mas é esquisito. Anunciaram Dual Decks, Tritões versus Goblins. Os Goblins já... protagonizaram um deck anterior, que é, como é que é? Elfos versus Goblins, né? Isso. Então acho que eles estão ficando sem ideias mesmo. Embora sempre faz mais sentido colocar vermelho contra azul do que vermelho contra verde, né? Vermelho e azul são cores inimigas. É, os tritões devem voltar e aí eles aproveitaram e colocaram os três contra Goblins. Vamos ver. Talvez tenha reprints interessantes aí. Um novo From the Vault foi anunciado, From the Vault Transform. É mais um sinal que eles estão ficando sem ideias também. Porque não tem muitas cartas que transformam, então... From the Vault são sempre 15, né? Esse também vai ser 15. Vai sair esse ano, né? Em novembro desse ano. Isso é bem, bem fraco, né? Esse vai ser fraco, mas o que você espera ver, Felipe? Garruk? Ah, o Garruk. Esse Garruk que vira, né? Que transforma, ele joga cubo, cara. Ele é muito bom. Ele é bem legal, eu gosto da carta. Tem outra Planinauta que transforma também, né? Que é a Arlene Horde. Mas deve ser o Garruk, provavelmente. Que vai. Sei lá. Isso, talvez o Delver, né? Mas uma cartinha de. Delver. Um lobisomem. Vai ter algum lobisomem icônico. Lorde, o Huntmaster ou o Lorde, né? Um deles. Eu preferi o Huntmaster, né? Mas talvez o Lorde. Eu espero que tenha o ciclo de Planinautas de Origens. Espero, porque... Será? O ciclo? O ciclo inteiro. Ah, se você pensar, o único que vale alguma coisa é o Jace, né? Mas mesmo assim... Eu espero que tenha o ciclo, porque aí eu consigo completar uma página bonitinha na coleção. É, pode ter então 6 Planinautas que viram, então... Não, 7, né? São 7? Não são 6? São 5 de Origens. São 7, é verdade. São 5 mais 2. Estava contando 4. Tem um equipamento, a Elbrus... Tem. Sim, você tem que ter o terreno, tem que ter o terreno, tem que ter o equipamento. A Abadia de West Valley. Tem que ter um lobisomem. Lobisomem. Tem que ter o Delver. Ah, eu acho que vai acabar tendo, mas na boa, né? Por quê? Não, é porque são os tipos diferentes de flip, né? É o flip por lobisomem, flip por uma condição alternada, flip de. Que é o Delver. Aí por tipo, né? Que seria um artefato e um. Um terreno, né, e um artefato. Ah, um flip pagando por habilidade ativada, como aquele vampiro 4 mana, 3-3 voa, você vira, põe um vampiro 2-2 voar. Uhum. Eu esqueci o nome, é Bloodline Keeper. Esse joga bastante em cubo também. Talvez você... aquele flip novo, né, também. Qual? Nossa, teve um vampiro novo que você pagava, fazia uns negócios, não lembro mais. Mas eu espero que saia o ciclo de origem. Vamos ver. From the Vault Transform. Estamos ficando sem ideias. E uma das notícias que mais me deixou animado é que a segunda coleção de 2018 vai se chamar Dominaria, cara. Legal. Não é nem Retorno Dominaria, é só Dominaria o nome. Aí que tá. O que será que eles vão fazer, né? Cara, a única coisa que me dá medo, assim, você coloca o nome da edição. quando o plano, quando você consegue abraçar o plano inteiro com isso, senão não faz sentido. Dominaria é o maior plano do multiverso. Né? São 18 lugares, né? É enorme. Você pega Miragem, uma edição enorme como Miragem, a gente passou um tempo só em Jamur. Sim. Tem outros lugares, Dominaria tem diversas florestas. Tem tempestade em outro lugar, em Invasão em outro lugar. Então, o plano é enorme, não tem como você ter uma história de uma coleção só que anda pelo plano inteiro. Assim, você estaria em Dominaria destruído. Ou se os planinautas aprenderem que eles conseguem planinautar dentro do mesmo plano, né? Ficar teleportando em vez da Chavrasca pegar um navio e ir de um lugar para o outro. Mas mesmo assim é muita coisa. Né? Isso me preocupa um pouco. Eles podem ficar várias coleções. Tomara. Espero que tenha bastante nostalgia aí, né? Que eles façam as cartas com lembrando, né? que tem coisas que a gente gosta. Vai avançar na história ou vai retroceder? Eles disseram que o plano está se recuperando, que vai ter personagens antigos que serão encontrados. Então é um avanço. Uma coisa que me deixou muito calmo, Felipe, é que o Richard Garfield vai estar no design de Dominaria. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele trabalhou antes em Innistrad, cara. Uhum. Na Innistrad original. Foi um dos melhores sets já criados. E antes de Innistrad, ele trabalhou em Ravnica original. São as últimas duas coleções que o criador do jogo trabalhou, né? O problema é que agora ele tem que cobrir uma expectativa, né? Não fazer uma coisa nova. É, bem lembrado. Isso ele tem expectativa. Né? Todos nós, aí você fala, porque, por exemplo, a Fractus, tá? Mas Fractus tem em um lugar que tem. Né? E agora que, tipo, depois do que tudo que aconteceu lá, o que sobrou, né? Eu espero que o tema central seja o plano e não, tipo, o Jace e a Chandra andando ou enfrentando descobrindo um antagonista. O plano? Talvez. A Liliana mostrando quem pra eles. Quem já teve lá, a Liliana? A Liliana é original de lá, cara. Mas sim, mas só ela? É, só ela? Teve muita gente. O Vencer, né? Não. O Vencer e o Karnic que estão mortos. Ah, de Planaltas Vivos? É. Ah, eu não vou lembrar. O Elspeth, acho que tinha passado lá, não tinha? Não sei. Para o acho que mais um desses aí tinha passado, não tinha? Tinha algum lugar que falava. No site da Wizards. O Arjuni Planinalto pela primeira vez pra Jundi, onde ele foi recepcionado pelo Sarkhan. Deixa eu ver aqui. Quem que. Garruk, talvez? Dá uma olhada. Pode ser o Garruk. Nicol Bolas, obviamente. Vencer. Elspeth. Koff. Koff conhece Arne. Dominaria? Sim. Tá escrito aqui. Agora, o que ele foi fazer lá? Eu não sei. Sim. O Ajane provavelmente foi com a Elspeth pra lá. Que, tipo, tá na parte dos Planeswalkers Visitors. Ah, sim. O site da Wizards Provavelmente eles foram levados pelo Vencer junto com o Koff. Porque o Vencer apareceu, né, junto com o Koff, né? Não sei se o pessoal lembra. Sim. Teve do Odeca. Mas é isso. Que eles eram do mesmo lado e lutavam, mas ok. Enfim, como eles estavam todos juntos, a Elspeth, o Vencer e o Koff, talvez seja isso. Ok. Você sabe quanto tempo faz que nós não voltamos para Dominaria? Em anos? É. 11 anos. Ou quase. cara. Muito tempo. Saudades. Falando em saudades ainda, vai sair um produto chamado Masters 25. Lembra daquele símbolo que a Wizards criou, a trademark? Então vai ser mais um produto Masters. Vai sair no começo do ano que vem, em março. Então, Felipe, não tem, pelo jeito, né? Não vai ter o Modern Masters ano que vem. Vai ter Masters 25. Nossa, é estranho, né? Estranho porque esse produto vai sair, vai sair 4 meses depois do Iconic Masters. Então, o que esperar de cada um, né? Bom, o Mario já falou no videozinho lá da Wizards que esse produto vai ter pelo menos uma carta de cada coleção já lançada. Então é lógico que eu estou ansiosamente esperando 25? O 25. Estou ansiosamente esperando o reprint da carta de alguma lenda de Portal Three Kingdoms, né? Porque essas lendas são caras. Mas eles fizeram isso onde? Em Time Spiral, né? Aquelas cartas Time Shifted, era uma de cada coleção já feita. Vamos fazer isso de novo agora. Isso é legal. Pô, sabe que eu lembrei agora, cara? Eu quero muito ver Gitu, cara. Ah, você quer saber como tá os Gitu? Será que eles estão vivos? Eu lembro muito daquela carta, acho que era os irmãos Gitu, se eu não me engano. Nossa, estão dizendo aqui que tem uma tribo indominária chamada Corlys. Corlys? Não lembro dessa. Pois é. Denália, tudo bem. Nossa, essas cartinhas velhas, cara, bem na memória, assim. Bom, vamos lá. Depois, ó, tem mais anúncio, cara. É, os corsets vão voltar, já falamos, né? Uhum. E vai sair um corset 2019. Engraçado que no site tá dizendo corset 2000... Não, tá, core 2019... É, coleção básica 2019 no site. Mas eu imagino que eles vão continuar a numeração como M19. Né? Será? É. Eu imagino que sim, faz algum sentido. É, uma pergunta que os jogadores criaram, né? O Pro Tour vai ser como? Vai ser Pro Tour, Magic 2009, 2019, coleção básica? Não, o Pro Tour vai ser de trio. Né? Depois de muito tempo... Foi muito legal, cara. É mesmo? Legal? Eu acho, cara. Não me parece. Eu não gosto dessas coisas de equipe, não. Eu assistir, né? Eu não curto muito assistir, curto mais jogar. Mas enfim, depois de muito tempo eles trouxeram equipes pro Pro Tour de novo. E vai ser desacoplado daquele sistema de times do Pro Tour Team Series. Não vai contar pra isso. Mas vai ser time de 3 pessoas, se não me engano. Mais detalhes serão revelados mais adiante. E vai ter uma coisa bizarra na agenda, né? Que o Pro Tour Ixalan vai ser 6 semanas depois do pré-release. Eles flexibilizaram isso, né? Eles avisaram. O problema avisaram, é que... Não, eles avisaram que vão flexibilizar. Agora não vai ser obrigatoriamente do jeito que era. Então, o Pro Tour Rivais de Ixalan vai ser 2 semanas depois. Mas agora não vai ser obrigatório ser 2 semanas, né? Instabilidade aí. Falando em instabilidade, o próximo Unset vai ser Unstable. O Mago conseguiu, hein? Final desse ano sai um Unset chamado Unstable. É, era agora ou nunca, né? Vamos ser honestos, né? Cara, mas Unset, assim, eu adoro Unset pra olhar as cartas e dar risada. Mas eu não compro. Mas é pra isso, cara. Você não vai jogar o pré-release, cara? É. Lançamento? Aqui escassez é a regra do dia, né, Felipe? Falta dinheiro pra tudo. E, assim, pagar R$15 em bando de cartas que você já vai... Mês, cara, pra você juntar dinheiro. É melhor você comprar um set, um booster do tipo 2. A única coisa que tem nos Unset que realmente vale dinheiro é terreno e ficha. Unglued e Unhinged tinham terrenos e fichas que até hoje valem bastante dinheiro. Falando em terreno, o que você está apostando? Full test, full symbol? Full test, full symbol? É, você está pensando que está apostando que os terrenos serão full test ou full symbol? Acho que vai ser. Eu gostaria que fosse como os de Unglued, do primeiro set. Que o pessoal tá falando que vai inverter, né? Puta. A bola do fogo diz que vai inverter. Pode ser. Do jeito que eles são zoeiros. Eu. Full test ia ser o mais trollagem possível, mas full simba é muito mais legal. Já pensou um tempo sem imagem? Full test é muito bom, hein? Seria trollagem total, mas o full. Mas aí o set não vende, viu, Felipe? Será? Ah, não. Vai, não. Ah, cara, não sei. Tem que ser bonito. Full Simba é tenso também. Foi legal. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. A gente sabe que Masterpiece não volta em Ixalan, né? Mas se voltar em Dominaria, Felipe, eu gostaria muito que fosse o frame antigo de Magic. Porque eles refazem frame, né? Que tem a ver com a coleção e tal. Cara, se lançarem um frame antigo, inclusive com os tipos de cartas antigos, então lança mono artefato, fonte de mana, mágica de interrupção, sabe? Uhum. Puta, seria legal. Acho que texto eles não vão fazer, não. Imagina aquele frame antigo com a estrelinha ainda, escrito mono artefato, aí sai lá um artefato antigo. Puta. Mas eu acho que texto eles não vão voltar, cara. Ah, em Moncaf tem os hierógrafos aí. Não, mas é porque o wording vai tá do jeito que teoricamente é errado, né? Eu acho que as Masterpieces são cartas que é pra quem já sabe o que a carta faz, né? É como se fosse aquelas cartas pintadas, né? Com arte alterada, arte estendida e tal. Eu não sei. Mas eu gostaria de ser o design antigo. Eu acho que é muito legal. Com a estrelinha de foil, né? Nossa, um clássico, melhor. Tem que ter estrelinha. É, tomara. Bom, eu acho que era isso. A gente até fez uma agenda aqui, né? 2017, 2018. Já falamos de tudo que está aqui. Ah, tem uma coisa. O próximo anúncio de Banidos e Restritas não é depois do lançamento de Hora da Devastação, hein? Não? É lá em agosto, no final de agosto só. Quando que vai? Perdi. 28 de agosto. Ufa, depois do GP, tá bom. É. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, não tem mais credibilidade para acreditar em anúncios de banda tipo 2, sabe? Eles podem dizer que é só dia 28, mas se cagar o tipo 2 de novo, eles vão anunciar um bando de emergência ou um adendo. Ah, não, isso sim. É. Não tem erro. O chato é que os outros formatos ficam estagnados, né? Aquela tensãozinha de liberar o Disney Mind Sculptor no Modern fica na espera. Eu achei meio estranho, né? Não ter logo depois ou logo antes do GP, do Pro Tour. Ah, é? Mas ok, né? É, eles disseram que é pra reduzir a instabilidade, né? Depois estão de tanto com, nós cagamos. Podem investir, podem comprar as coleções e as cartas, que não vai ter carta banida no próximo. Até o tipo 2 cagar de novo. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Felipe, fala comigo então. É, 2017, junho, a gente tem Arcane Minical Bolas e Commanders Anthology, certo? Isso. Julho, o que a gente tem no começo de julho? Julho a gente tem Hora da Devastação. Para release, isso. E no final de julho? O Pro Tour. 11 de agosto? GP São Paulo. 25 Modern. De agosto? Lançamento de Commander. Quatro corpo. Não é quatro cartas. É tribal. Pelo menos em cinco cores. Cinco cores, né? Um deles é. Dia 28 de agosto. 28 de agosto temos Banidas. É isso? Banidas Restritas. Aí vamos para setembro. 8 de setembro. Rascon e Nacionais. A Rascon ou vai... Ou não. A Rascon vai ter os primeiros spoilers de Iconic Masters. Exato. Se não... Se não tiver leaks, né? Se não tiver leaks. Espero que não. Esse aí vai dar muito treta, se der. Uma semana depois, 16 de setembro. Temos o Ixalan. E temos mais nacionais. Pré-release de Ixalan, né? É, 5 de outubro. Campeonato Mundial. Worlds. E 3 de outubro. Os últimos nacionais. Isso. Espero que o brasileiro seja aí, mas eu não sei quando que é, porque eu não achei. Mas se o brasileiro for aí, só joga no Mundial do ano seguinte? Eu não sei, mas se for em setembro eu não vou poder jogar, então quero que seja em outubro. Novembro, dia 3, o que tem? O Pro Tour Ixalan. Isso. É, novembro, dia 10, uma semana depois? Dual Decks. Meu foco contra Goblins. Isso. Uma semana depois, dia 17, tem o quê? Lançamento de Iconic Master. Isso, no mall e em papel, hein? Simultâneo. Uma semana depois tem o quê? Dia 24 de novembro. O board game ou não de Exploradores Dixon. Isso. É, ainda no dia 24 tem outro lançamento. No From the Vault Transform. Isso. Transformers. Será que eles vão fazer um híbrido aí de franquias? Opa! Aí na Rascon vai ter. Vai ter carta do Optimus Prime. Dia 1 de dezembro. 1 de dezembro temos o World Cup. Isso, a Copa Mundial. É, vai ser time unificado Modern e time selado. Interessante. É. E dia 8 de dezembro? Temos um stable. Isso. Full symbol terrenos. Cara, é muito produto. Você tem, às vezes, sei lá, uma semana atrás da outra lançamento de produto novo. Sim, o pessoal tava reclamando esse ano já, que tava com muita coisa. Talvez, né? 2018 vai ser mais cartas ainda, cara, pelo jeito. É muito produto, tá louco. A Wizard está testando até onde ela pode puxar. Ela pode tirar da gente. Até quanto que a gente pode consumir. É. Eles estão mais agressivos em lançamento de produto, né? É, vamos para 2018 rapidinho. Dia 2 de janeiro, o que sai? Ixalan, livro. Livro arte. De arte. Dia 13 de janeiro? A coleção Rivais de Ixalan. Dia 2 de fevereiro? Temos o Pro Tour Rivais de Ixalan. Dia 16 de março? Master 25, lançamento no mall e em papel. Dia 21 de abril? Voltaremos à Dominária. Ah, aí eu não quero sair. Mas no dia 14 de julho? Teremos o pré-release de M19. É. Ou o novo Core Site. É. E aí, em qualquer período entre essas datas aí, pode ter um anúncio surpresa de ban no tipo 2, do jeito que as coisas estão. Que isso? Felipe, obrigado aí pela participação, pela paciência. E quase 2 horas e meia de gravação. É, foi um pouquinho comprido. É, tinha pouca notícia. Sim, pouca coisa. É. Bom, na próxima a gente digere mais, então, o que tem para falar. Vamos dar um olhar mais aproximado em Hora da Devastação também, que até lá o spoiler vai estar quase completo, né? Vai faltar muito pouco para ter spoiler completo. É. Beleza, pessoal, quem quiser falar com a gente, meiahactoscast@gmail.com, e o Twitter e o YouTube estão aí embaixo. É isso. É, Twitter é isso aí. Obrigado, gente. Deixei suas sugestões, não esqueçam. Isso aí. Até a próxima. Até mais.